Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Ações continuativas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 233º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Ah, quase que o fôlego não deu. Solta as crianças, eu mesmo que tô aqui, sou eu que vou editar. E neste episódio 233, eu e quatro queridos amigos continuativos falaremos a respeito do assunto continuações melhores que o original. E para falar de um tema assim tão pertinente, eu não poderia trazer uma pessoa que continua sendo a minha querida amiga do coração, a dona Ana Lúcia Litier, Joaninha Trecker, rainha dos pôneis, a bem dotada, que fala bem de todo mundo, a ilibata, e bom, chega, né? Vai, fala, bebê. A não queimada. A não queimada. Primeira edição. Rainha do, dona de gato. Pior que não, que Ana é o quinto nome mais comum nesta terra Brasília, sabia? Pois é. Primeiro é Raimundo Nonato. Nome do meu gato. Okay. Bom, ah, essa conversa, se for assim, vai muito longe. Bom, saudações, ouvintes. Bem-vindos a esta continuação. Ah, não, esse é o primeiro episódio que falamos de continuação. Mas tudo bem, continuação o assunto é esse mesmo. O assunto é esse mesmo. Quando repetir a dose faz bem e alegra. E aqui também, junto com a madame dona Ana Lúcia, a voz mais linda da podosfera nacional e o cara que continua sendo um cara que eu amo de paixão, o senhor Pensador Louco. Fala, bebezinho. Esse programa aqui devia ser dividido em duas partes, pro primeiro ser o original e o dois ser a continuação. Ah, mas vai ter parte 2? Não agora, não pro, no futuro. Ainda tem filme pra caramba na pauta. Então, esse aqui não é a continuação, esse é o original. A continuação é o próximo. Aí depois a gente vai fazer um continuações que estragaram o original. Highlander, eu quero que falar tem, né? Highlander. Muito, né? Ô, calma, não, para de queimar pauta, bando de filhos da puta. Bom, e também continuando, esse meu estagiário lindo que ainda continua em período probatório, seu Chico do Couto. Fala, Chikovski. Alô, você de todo mundo que se liga no Paranerdia. Estamos aqui para mostrar para você que um é pouco e dois é bom pra caralho. Não é? Agora, eu não sei se o Jota quis dizer nesse comentário se o Chico é prolixo ou prolixo mesmo. As duas coisas. A gente, né? Os dois, as duas pronúncias são válidas, né? Válido. Então tá bom. E sim! Ele voltou! Não está morto! Esta criança ainda existe! Acredite que essa ainda é parte da equipe Paranerdia, o senhor Juliano Pessilli, o famoso Jubacum do extinto J-Wave. Fala, fofura! Extinto é foda, mas a gente vem a cada 20 anos igual o Flashman, né? Então eu tô aqui. Né? Ah, ele tá voltando que nem o Brendan Fraser. Tá voltando. Nossa, que nem, mas eu não fiz a baleia antes, não. Tô de boa contra isso. Não é? Pelo não, menos quem sabe ele não você tá no A Múmia 2, 3? O já vai ser 4, já até pensa. É o 4 que será o 3, porque será ignorado o 3. E aí veremos se será uma continuação que também será tão boa quanto o original. Difícil. Então tá. Voltaremos daqui a pouquinho para falar sobre esses e outros assuntos depois do recadinho. Vamos lá. Música. recados. Feliz ano novo, queridos ouvintes. Aqui sou eu, Alexandre Master. Sou eu de novo. Aí. E vamos agora aos nossos recadinhos. Vamos lá. Primeiro deles, o feed continua sendo aquele do https://archive.org/download/feed/nerd/feed.xml. Isso vai mudar em breve, quão breve, depende do Jorge, né? Se você quiser mandar um e-mail, entrar em contato com a gente, pode ser através do e-mail paranerdia@paranerdia.com.br ou pelo Twitter, que é o twitter.com/paranerdia, ou pelo Blue Sky, que é o @paranerdia.com.br, ou ainda pelo Facebook, no endereço facebook.com/paranerdia, ou também no LinkedIn, que é o linkedin.com/in/paranerdia. Você também pode ver nossas artes, capas, vitrines e outras coisas lindas no DeviantArt do Paranerdia, que é o paranerdia.deviantart.com, ou nos fazer uma visita no nosso canal do YouTube, youtube.com/@paranerdia, onde temos diversos vídeos. Todas as gravações do Paranerdia são feitas lá agora, em lives, então ative o sininho e você vai ficar sabendo quando estaremos gravando. Esquece a porra do Spotify, tá? Ponto. Quero mais saber do Spotify, não. Agora, se quiser contato com a gente de uma maneira mais prática, rápida e direta, temos o Hub Multicultural do Paranerdia no Telegram. Basta você ir em t.me/paranerdia ou procurar Paranerdia dentro do aplicativo do Telegram. E se vocês quiserem nos ajudar financeiramente falando, temos os métodos de mecenato do Paranerdia. No PicPay é o picpay.me/paranerdia. No apoia-se é o apoia.se/paranerdia. Ou você pode mandar Pix através da nossa chave, que é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Muito bem, fique agora com este episódio que está enorme. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. De volta. Pois bem, senhor pensador e louco. Senhor. O senhor que tem uma voz de veludo, por favor, leia aqui na pauta principal esses dois testículos que pus especialmente para pôr na sua boca. Opa, você vive colocando palavras e outras coisas na minha boca, né, Beto? Pare com essa brincadeira gostosa. Ui! Na indústria do entretenimento, em especial a do cinema, basta um filme fazer uma boa bilheteria que continuações surgem, às vezes aos borbotões. Algumas dessas continuações são os caça-níqueis safados com menos orçamento e muito menos história. Porém, existem continuações que até superam as obras originais, chegando a ter mais notoriedade na cultura pop. Viu? Por isso que eu peço pra esse homem ler, cara. Como pode uma forma mais gostosa de se ouvir do que a dele? Não tem. Aproveitando, meu gostoso, diga-nos qual foi a primeira película que o senhor achou que a continuação é melhor do que o original? Putz, a primeira. Ah, das escolhidas aqui, você quer dizer? Das escolhidas por você, de preferência. Né? Bom. não. Ajuda, né? Falar das que ele escolheu, né? É que eu falo assim, na vida, a primeira continuação que eu achei na minha vida, assim, que foi melhor que a que é original, eu ia falar de Garganta Profunda 2, O Buraco é Mais Embaixo, mas isso não é o caso agora. Esse eu não vi, eu vi o primeiro, o segundo eu não vi não. Depois você manda o link. Mas a minha primeira escolha vai para The Dark Knight, né? Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008. Um filme muito melhor do que o primeiro, e a sinopse é a seguinte. Batman tem conseguido manter a ordem em Gotham com a ajuda de Jim Gordon, Harvey Dent e sem a ajuda do Dick, aquele viadinho, e tendo trocado sua namorada por um bulldog flácido. No entanto, um jovem anárquico criminoso, conhecido apenas como Moringa, pretende testar o Cavaleiro das Trevas e mergulhar a cidade em um verdadeiro caos. Moringa? Tá título de curiosidade. Moringa? Né? É Moringa. Aí, só pra curiosidade, quem foi o diretor dessa obra? Christopher Nolan, aquele cara que consegue explicar 12 de cada 10 palavras que ele fala. Né? O que falar de Cavaleiro das Trevas, um dos mais meméticos filmes de Batman já feitos na história do cinema. Concordam comigo? Com direito a esquete sensacional do Porta dos Fundos, que pra mim é ótima mesmo. Cara, não só do Porta dos Fundos, mas do Saturday Night Live também, ele zoou pra cacete o porra do Batman. Eu não acompanho esses programas cômicos Yankees. Eu tô fora disso daí. Eu gosto do nacional. Tá pra bom, mim, tá, comunista. A melhor, ninguém te merece. A melhor sketch até hoje sobre esse filme é de uma animação, uma web animação do YouTube, de um canal lá que sempre faz o Batman e o Super-Homem conversando enquanto toma um café num diner estadunidense qualquer. E aí o Superman pergunta pro Batman: e aí, eu soube que tem um novo filme e tá muito bom. Aí o Batman tem aquele flashback, assim, aparece o Coringa chegando no hospital com a cara toda escangalhada. E aí o Coringa pergunta pra enfermeira: você quer saber como eu consegui essas cicatrizes? E a enfermeira fala: foi o Batman? Aí o Coringa fala: sério, foi o Batman. Eu lembro, na época que esse filme foi lançado, em 2008, a maluquice que foi a galera fazendo filas e filas e filas por conta do, vamos dizer, do sucesso que foi o primeiro, o Batman Beijinho, né? Uhum. Que ele foi um sucesso bastante significativo, e por conta do povo falando mal e bem ao mesmo tempo do Heath Ledger. Eu queria salientar que aqui no Brasil, Cavaleiro das Trevas, ele só pegou ladeira mesmo na segunda semana de lançamento, porque na primeira tava uma galera reticente pra caralho, porque, pô, o Heath Ledger, a gente conhecia ele de quê? De comédia adolescente. Daquela versão recente da Megera Domada, né? 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. Sim. Né? E de Brokeback Mountain também, né? Eu não filme assisti. De Coração de Cavaleiro também, que era uma comédia. Também. Que Coração de Cavaleiro. A galera conhecia ele dessas comédias românticas, né? Essas coisas mais levinhas, né? E aí a galera ficou meio reticente, inclusive a galera que era produtor de conteúdo, que ganhava bilhete para ir nas pré-estreias e tal. Aí um foi na pré-estreia e saiu falando para todo mundo: porra, meu irmão, você tem que ver, caralho, não esperava, porra, bom pra caralho, Tumblr virando moto, aquela coisa toda e papapá, Coringa tá foda pra caralho. Aí, meu irmão, aí na segunda semana, porque aí os produtores de conteúdo não foram na quinta, né, que é pré-estreia, mas foram na sexta. Aí, meu irmão, todo mundo fazendo vídeo, porra, é foda pra caralho, tereréu. Na segunda semana, meu irmão, a bilheteria foi na casa do caralho em território nacional. É, o filme é bom, ele tem um roteiro amarradinho, ele tem poucos erros conceituais nele, assim. Então, assim, é um filmaço, cara, é um filme muito bem feito ainda. Eu ainda acho, exceto pela Máscara do Fantasma, que ainda é a melhor coisa fora de quadrinhos feita sobre o Batman, o Cavaleiro das Trevas é o melhor filme, assim, de live action. Parado. Eu acho que eu já ouvi essa discussão em outro Paranerd. No 100 de Batman, ele falou exatamente a mesma coisa. Porque é verdade, porra. Eu sei, porra. Não, vamos me calar. Não tenho o que falar, mas não tenho o que falar diferente, né? Eu não gosto do Batman, apesar de ser DC Nauta, eu nunca me interessei muito por Batman. Eu vi a série do Adam West, aquela boiolagem toda, né? Pouco me fudendo pro... Aí eu fui... Ó, pra você ter uma ideia, saiu em 87 aqui o gibi do Cavaleiro das Trevas, do seu Frank Miller lá. E, cara, eu só fui ler aquela merda só em 92. Não, 93. Eu tava começando a fazer coleção, né, de Super-Homem e tal. Tava pegando o retorno, né, do Super-Homem, né. Eu li o gibi que ele morreu e fui ler e fazer coleção. Aí eu tive contato com a galera do gibi e tal, aí peguei emprestado Watchmen, peguei emprestado Cavaleiro das Trevas e um terceiro lá que eu não lembro agora. Chico. Perdão. Por favor, mas, não. Eu só queria concluir o raciocínio. Conclui. Eu nunca me interessei em Cavaleiro das Trevas, mas os filmes eu até gostava de assistir um ou outro. Batman 1, Batman 2, aí depois, ladeira abaixo, uma desgraça. A gente foi ver sem pretensão nenhuma. O segundo, porra, vai começar a ladeira abaixo. O primeiro foi legal, foi ok. Foi três redes na escala Ossocast. Aí, o segundo, meu irmão, pô, 5 estrelas. Sim. 5 redes. Bom pra caralho. Muito bom. Mas eu diria que aqui é o melhor da trilogia, né? Aqui chegou num patamar que não voltou. Não voltou mais. Aqui eu não chegou. Sei porque eu não vi o terceiro. Nem precisa. Não faz diferença, não. Nem precisa. Se você não quiser ver o cara falando assim, não precisa não, tá? Não entendeu nada? Nem quem assistiu o filme quando viu o Bane. Donana, sua opinião sobre Batman, Cavaleiro das Trevas? Olha, o hype na época e o visual, tudo que se falava de extra-violência envolvendo Coringa, foi tão forte, que me desanimou a assistir. É sério. Tu não viu? Não, até hoje eu não vi. Cara, é sério? Sério. Uau! Então tá. Você sabe que eu sou mais Marvete que Descenauta, né? Não, ok, tá bom. Eu já tinha visto o primeiro filme e achado meio inhé. Ah, aí quando vem pro segundo filme, a internet foi inundada principalmente. Tinha o site, tinha aquelas coisas assim de argues e não sei o que das quantas. E tudo batendo muito na imagem de violência, na imagem de agressividade. Tipo assim, gente, mas vocês já não exageraram no outro Batman? A gente sabe que o Batman é sombrio, eu não quero mais violência não. Ah, dispenso. Não gastei meu dinheiro pra ver isso não. Então tá. Inclusive, nessa situação de campanha de ARG, acho que um dos mais impressionantes, não sei se tu lembra, Pensador, era o Coringa sentando a porrada num Batman wannabe. Sim. É, ele lembra desse vídeo? Sim. Ele, inclusive, no filme, aquele segmento do vídeo foi dirigido pelo próprio Heath Ledger. Uhum. E, cara, o que não falar das cenas icônicas desse filme... Como, por exemplo, a mágica do lápis que desaparece. Aquela cena. Você conhece, você pelo menos já viu essa cena do lápis que desaparece, né, Ana? Já vi. Já. Só reforçou a minha decisão de que esse filme não era pra mim. Eu acho que eu ouvi muito mais gente comentando e falando bem sobre o Heath Ledger, sobre as sequências todas. Então, dá pra dizer que foi um filme que causou um impacto muito maior do que o primeiro. Isso aí acho que é inegável. Sim. A caneta particularmente... Ai, meu Deus. E eu vou te contar um negócio. Que fraqueza, peraí. No sentido de cenas icônicas, o improviso mais bem sacado e melhor dirigido e melhor atuado e melhor capturado num filme, que é o Coringa de enfermeira batendo no controle. Que aquilo ali não era pra ter acontecido desse jeito, era pra ele bater no controle e a porra explodir. Como ele não bateu no controle e não explodiu, ele tentou de novo, aí explodiu, ele tomou um susto. Aquilo é tudo improvisado, cara. Que merda! Mas maravilhoso. Cara. Ficou bem feito porque parece extremamente natural. É, no final das contas foi natural, né? É, porque aquilo é um improviso, né? Então mais natural do que isso é impossível, né? Eu gosto muito do dilema das barcas. Sim, sim, uma cena muito boa. A barca só com gente ruim e a barca só com gente boa. Também é bom. Mais ou menos. Eu não disse quem é bom e quem é ruim. Sabe? Eu não falei qual é a barca da gente boa e qual é a barca da gente ruim. É porque fica subentendido pra audiência que não tem um critério sociológico mínimo, né? Qual, seja, de qual que você tá falando, né? Então, a gente tem uma barca com criminosos e uma barca com pessoas voltando do trabalho do Rio de Janeiro para Niterói, ou quer dizer, para Gotham. E aí emparelha as barcas, para o motor e tal, e fica naquela. Vocês têm um botão aí na caixinha para explodir a outra barca e sobreviver. É. Então. E muito bom, muito bom, muito bom a cena em si, né? Claro que tem alguns probleminhas aí, já o pessoal na internet já apontou, todo mundo já falou disso e tal, mas eu queria só salientar que eu gosto bastante dessa dinâmica da barca. Tá bom, então tá, aproveitando que você gostou da dinâmica da barca, seu Chikovski, nos elucide, por favor, o seu primeiro filme cuja continuação, na sua opinião, é melhor do que o original. Cronologicamente, nas minhas escolhas, né, vamos lá. Eu queria trazer para você, ouvinte, né, um filme magnífico do faroeste italiano. Eu estou falando de Por Uns Dólares a Mais, de 1965, dirigido por Sergio Leone. No Velho Oeste, um bandido assassino, conhecido como El Indio, e sua gangue estão aterrorizando e roubando os cidadãos da região, com uma recompensa pela cabeça de El Indio de 10 mil dólares, dois caçadores de recompensas, Monco Iates, e o coronel... Mulheres. Hã? Nada, você falou 10 mil dólares, entrou no automático aqui. Sim, sim, sim. Em 65 rolava isso mesmo. Hoje em dia, 10 mil dólares não dá pra isso tudo, não. Dois caçadores de recompensas, Monco e coronel Douglas Mortimer, querem receber o prêmio. Após seu primeiro encontro, os dois homens se veem como rivais, mas acabam concordando em se tornar parceiros na procura pelo criminoso cruel. Beleza, vou entrar aqui em questão, que tem uma pessoa nesta chamada que discordou do fato de que Por Uns Dólares a Mais seja continuação de Por Um Punhado de Dólares. Né, seu pensador? É, porque na verdade, a única coisa que tem em comum no Por Um Punhado de Dólares, Por Um Dólares a Mais e O Bom, O Mal e o Feio é o fato de que Clint Eastwood interpreta um cowboy sem nome. Mas não são os mesmos personagens. Mas é a trilogia do Pistoleiro Sem Nome. Mas não são o mesmo personagem, então não é uma continuação. Não é o mesmo sem nome, é apenas que pessoas sem nome eram um troço muito comum. Pare e pensa comigo nessa construção que eu vou falar pra você. No Por Uns Dólares a Mais, ele chega numa cidadezinha pra ganhar em cima de duas gangues rivais de crime organizado que vendiam. Um vendia álcool e outro vendia armas. Sim, que é a cópia do roteiro lá do Kurosawa, sim. Do aí, o Empregado, não lembro qual era o filme. Aí o que acontece? Ele ganha uma graninha, certo? Mas essa graninha que ele ganhou não deu para muito tempo. Tanto é que os valores... Você lembra que ele deu a maioria do dinheiro que ele ganhou? Ele deu para a mulher fugir com o filho. A mulher que estava sendo refém no primeiro filme. Para ela fugir com o filho e com o marido. Ela era teúda e manteúda forçada de um dos gangsters, de um dos chefes do bando. Ele foi, se condoeu e tal, deu parte do dinheiro. E o resto que ele ganhou, deu para pouco tempo. Aí o que aconteceu? O nosso pistoleiro sem nome, com a mesma bata do filme anterior, a mesma que ele usou para esconder o colete à prova de balas improvisado lá do primeiro filme, é a mesma roupa que ele estava usando, a mesma... Mas aí, meu filho, isso se chama pouco orçamento. Não, isso se chama continuação, é o mesmo personagem fazendo o segundo filme. Tá bom. O pensador, obviamente, já viu esse filme, tanto que ele reclamou. Se não conhecesse, não reclamava, né? Dona Ana, tu conhece Por Uns Dólares a Mais? Se passou em Bang Bang Italiana na Record, eu assisti. Ah, com certeza. Com certeza. Aquele filme do Giuliano Gemma. O Lee Van Cleef. Aquela turma toda. Aí, Franco Nero. Cara, eu tenho que confessar que da trilogia dos dólares, que é como se chama, que o Chico chama de trilogia do Pistoleiro Sem Nome, é da cabeça dele. tá? Porque o nome da porra da trilogia é Trilogia dos Dólares. Tá bom? IMDB pra me corroborar, hein? O problema é teu e do IMDB. Aí eu só vi o bom, o mal e o feio. Ah, não é bom, mal e feio, Nerdmaster. É três homens em conflito. Foda-se. No mas meu coração, o filme se chama O Bom, o Mal e o Feio. O Bom, o Mal e o Feio. Tá correto. Eu queria fazer uma ode ao trabalho das velhinhas que escolhiam os filmes. E eu acho que elas já acertaram muito na escolha de Três Homens em Conflito, porque beleza é subjetiva. A beleza, como diria minha bisavó, está nos olhos de quem vê. Você vai olhar ali Van Cleef para mim dizer que ele é bonito? Não, imagina. Ele tinha presença. Você vai olhar o personagem do Clint Eastwood, o Pistoleiro Sem Nome, vai dizer que ele é um cara bom no filme? Bom, é subjetivo essa coisa do bom, do mal e do feio. É subjetivo demais. O Tuco é feio mesmo, cara. Aquele cara é feioso mesmo, desculpa dizer. Depende do local. Eu sei que a beleza... Dentro de um contexto latino-americano, ele estaria pra jogo aí, na carreira. Então tá, eu não vi... por uns dólares a mais. Eu sei, é minha culpa. Eu sou um canalha, desculpa. E pobre. Pretendo corrigir. Pretendo corrigir essa falha do meu caráter. Mas então vou deixar a minha opinião sobre esse filme para uma próxima. Giuliano! Tu como um Giuliano! James. Carcamano! Tu já viu por uns dólares Juliano a mais? Para. Cara, eu tô aqui, nem eu só vi na Record, provavelmente. Eu já vi muito cinema italiano, mas esse aqui não. Então tá bom. Pô, melhor frase de faroeste do universo é... Lourinho, você sabe o que você é! Você é um grandíssimo safado! Que é a frase que termina o bom, o mal e o feio. Mas isso não é por uns dólares a mais. Por uns dólares a mais... Eu sei que não. A frase final é outra. Algum problema? Problema não, nenhum. Problema nenhum. Achei que tivesse errado na conta. Ele tava falando de quê? Ele tava contando os corpos depois deles terem dizimado a gangue que sobrou. Só que um saiu pela tangente, não tava morto. Era o subchefe. Aí ele tava lá esgueirando... Os dois já tinham se despedido. O personagem do Mortimer, interpretado pelo Lee Van Cleef, já tinha abdicado da recompensa dos caras. Ele só queria vingança contra El Indio, que matou seu cunhado e tentou estuprar sua irmã, que se suicidou para não passar por isso. Ele já tinha se despedido, estava galopando em direção ao horizonte. Aí, 20... 18, 19 mil dólares, tal, não sei o quê, porque os caras, no meio do processo, dobraram a recompensa deles e assaltaram o Banco de El Paso, mais seguro de todo o Oeste. Aí ele tá contando a recompensa dos caras, 22? Aí ele escuta o barulho do cara se esgueirando no muro, meio que tropeçando pra dar um tiro nele pelas costas, ele vai, se saca rápido e pléu! Aí, algum problema? Mortimer falando pra ele de longe, não, achei que tivesse errado na conta. Aí pegou o corpo do cara, botou no carrinho 27 mil dólares e vai caminhando na direção oposta. Bom pra caralho. Tá bom, ok, vale a pena. Tá bom, tá bonito. Madame Donana! E eu? Sua primeira escolha de filme cuja continuação é melhor do que o original? Deixa eu ver, agora vamos só ver se a Joaninha Trekker vai me surpreender com a escolha dela. Não tem surpresa nenhuma. E seguindo também a ideia de cronologia que o Chico levantou, eu vou pegar dos filmes que eu escolhi, aquele que é o mais antigo da turminha, e vamos partir direto para Jornada nas Estrelas 2. A Ira de Khan. Obrigado. Obrigado, seu corno. A piada que eu ia fazer. Desgraçado, ladrão de piada. Eu iniciei a voz, perdão. Por favor, perfeito, não morre como desgraçado. Cães e gatos. Né? Então, dirigido pelo Nicholas Meyer, né, ele tem como uma sinopse o almirante James T. Kirk, o único Kirk que merece meu respeito, e o Capitão Spock observam os cadetes da Academia da Frota Estelar, enquanto outra embarcação da Federação dos Planetas Unidos está prestes a testar o dispositivo Gênesis para criar um planeta em uma parte deserta do espaço. No processo, dois dos oficiais de Kirk são capturados por Khan. Mais uma vez, Kirk assume o comando da Enterprise, desobedecendo ordens, porque, né? Não! Mesmo! E enfrenta a nave de Khan em um confronto intergaláctico. Que, cara, desobedecendo ordem do comando estelar, chama terça-feira na data estelar. Sim, data estelar. Dia de desobedecer ordens. Exatamente. Tá, aí o pensador que tá aqui para não me deixar mentir sozinho, que o Ira de Khan é com certeza o filme mais idolatrado da franquia do Jornada nas Estrelas. Vamos dizer, Jornada nas Estrelas, tripulação clássica, né? Porque... Ah, não, com certeza. Tem os três filmes do Jean-Luc, mas a gente não tá contando eles. Não. E a premissa do Khan, do Khan Noonien Singh, é um dos personagens mais idolatrados e mais queridos da porra do lore de Jornada nas Estrelas, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que quem, senhor Pensador Louco? Ricardo Montalbán. Ricardo Montalbán. Oh, ai, que delícia. Ele não cara. Só interpretado por Ricardo Montalbán, mas como apresentado com os peitos em vista altamente musculosos de Ricardo Montalbán. Peitoral definido e depilado, Dedê. Tinha que ter rolado uma sequência de Zardoz com o peitoral, só o peitoral do Ricardo Montalbán enfrentando o Sean Connery. E o... Ele ganharia, só de presente. E o Khan já não era o Ricardo Montalbán só nesse filme, porque o Khan já era o Ricardo Montalbán no episódio original. No episódio A Semente Espacial do Jornada nas Estrelas, a série clássica. Então... Ainda sem um fio de cabelo branco naquela cabeleira. Olha aí, cara. Em compensação, no filme, a cabeleira já tava bem grisalha, né, bebê? Já tava grecim. Grecim. É que você sabe como é, né? Quem não tem can, caça com gato. Bom, ele passou muitos anos como o Sr. Hurk e a cabeleira levemente grisalha já era a marca registrada ali, né? Sim. Ah, é? Foi depois, né? A Ira de Khan foi depois da Ilha da Fantasia? Sim, foi depois. Sim. Foi. Caralho, ele tava saradão aí pra coroa. Eu diria que foi até durante, mas eu teria que confirmar essa informação. Não, foi depois. Foi depois. Já tinha encerrado a Ilha da Fantasia. Já tinha encerrado, já. Porra, mas também tem uma coisa, Chico. Não dava pra ver os peitoral do Montalbán naquele terninho do Hurk, né? É, o tem essa peculiaridade. Mas eu aposto que o Tatu viu várias vezes. Exatamente. Ô, patrão! Ô, patrão! Aquele Montalbán, ele era dançarino, gente. Ele aquele tinha... sorrisinho do Tatu nunca me enganou. Avião, patrão, avião, guarda, patrão, guarda. Ai, meu Deus. Né? Juba já viu a Ira de Khan? Sim, lógico. E eu acho que a continuação, ela primeiro é que ela define o que seria os filmes de Jornada nas Estrelas daí pra frente, porque o primeiro é muito criticado. Sim, porque o primeiro Jornada nas Estrelas The Movie. Vou te contar, é maravilhoso? É maravilhoso. É sensacional? É sensacional. Mas é chato para caralho! O estúdio, que ele só tem emoção no título. Ele só tem emoção, tem emoção no título. É emoção, the motion picture, né? Devia ser, né? Eles queriam um filme deve me falar. O estúdio queria que o primeiro filme do Star Trek tivesse a mesma aura de cinema arte do 2001 do Kubrick. Então eles fizeram. Não, pior. Não, senhor. O estúdio queria um novo Star Wars. O Gene Roddenberry que não deixou. Olha aí. Ah, tu achou o quê? Que o filme do Star Trek saiu pro cinema? Por quê? Ah, cara, Guerra nas Estrelas fez maior sucesso. O que, que a gente tem de espacial aí? Star Trek, aquela série que ninguém mais fala. Ah, bora, bota. Fala, aqui, não, que o pessoal do fandom tava fazendo convenção adoidado. Olha. Não é? Mas da série ninguém falava mais nada, né, dona? Aliás, você tecnicamente, ouvinte... com tanta rerun passando em todos os canais pequenos, assim, Estados Unidos afora, ela continuava viva, assim. Ela só não era mais aquela coisa da grande mídia, mas ela continuava cozinhando em fogo brando e por todo no canto. No coração do fandom. Aliás, a nossa querida Ana Lúcia levantou uma bola aqui. Pra você, ouvinte, ou jovem babão, ou velho babão, que gosta de ver as mocinhas, moçoilas e mulheres fantasiadas de personagem, agradeça de joelhos à galera do Jornada nas Estrelas com o seu trecão. Trecão é a convenção dos trekkers, né? A convenção de Jornada nas Estrelas que definiu todo mundo se fantasiando com o personagem. Isso influenciou gibicons afins, animecons afins. Quem instaurou a cultura de fantasiar-se com os personagens foi a galera de Jornada nas Estrelas. Porra, eu acho que plantão, a saia das meninas sempre foi bem curta, né? Né? Mas ó, uma coisa que tem que se falar é que esse filme recebeu um remake, né? E aí... O Ira de Khan, sim, que é o Into the Darkness, né? Que é, o do remake, né? Do reboot. É, do reboot pop lá do J.J. Abrams. É bom, mas não é tão bom quanto. É bom. Não, é não. Ruim, não. É bom. A gente vai ter futuramente para nerd remakes. Por que fazê-los, filhos da puta? Tem uma coisa que me dá nos nervos. Tá, não, tem, até existe remake decente. Claro, mas são poucos. É, assim, não são poucos. Só deixar claro, assim. A ideia de fazer um remake é você pegar um filme que não deu certo e fazê-lo melhor. E tem vários filmes que fazem isso. Tá aí a mosca do Cronenberg, que não me deixa negar. Tem tá vários. Bom, ok. É que a maioria só caça-níquel safado mesmo. Safado. Mas vamos deixar isso. Vamos deixar pra falar mal disso quando for fazer o próximo episódio. Tá bom? Eu só vou avisar que quem tentar regravar A Princesa Prometida e O Feitiço de Áquila vai arrumar briga comigo. Olha aí. Tá bom. Olha aí. Vamos okay. Fazer esse roteiro? Vou chamar o Vitor Hugo Mota pra gente agilizar esse roteiro novo. Eu jamais, cretino. Aninha, eu jamais refilmaria O Feitiço de Áquila. Mas eu trocaria a trilha sonora, que não cai. Aquela trilha sonora não vai. Que isso, cara? Agora que o Chovem descobriu o Ahá, é o momento certo de meter uma trilha igual. Um Alan Parsons, né? Chama o Alan Parsons. Não, chama de volta. Tá bom. Preciso falar mais alguma coisa de A Ira de Khan? Eu queria falar. Dá um gostinho pro ouvinte, você na qualidade de jornadeiro que você é, dá um gostinho pro ouvinte. Cara, não é o meu Jornada nas Estrelas favorito dos cinemas. Eu sei que você gosta do 4. É das baleias? É o filmes das baleias. É o das baleias. É o que eu prefiro, é o das baleias. Eu gosto. Do Spock hippie? É do que eu, foi o Nimoy que dirigiu das baleias, não foi? Foi ele mesmo. Foi. Ah, foi o Brendan Fraser. É um prazer culposo que eu tenho até hoje. Não, eu também, cara. Eu adoro o Jornada nas Estrelas de Volta pra Casa, cara. Cara, o McCoy falando que o hospital... O computador está... falando com o mouse, computador. Não, o McCoy... Esse é o Scott. O McCoy é o dando chilique no pronto-socorro voluntário, porque lembremos que... Estados Unidos não tem SUS, então a precarização do voluntariado para cuidar de gente pobre, o McCoy dando chilique na porra do pronto-socorro. Esses caras são os açougueiros, filha da puta. Só faltou sair o filha da puta, mas o McCoy. O McCoy é o melhor personagem, cara, não adianta. Caralho, é McCoy muito bom. Melhor cara. Personagem o McCoy é o cavaleiro do sul daqueles assim que não fala palavrão, a não ser que seja em última instância. Esses caras são os açougueiros. Não fala palavrão, mas grita e vocifera como melhor ninguém, né, Ana? Macoy é o analista de vagão espacial, cara. Com cerveja. Nossa senhora. Julepos de menta. Com cerveja romulana. Mas cerveja isso romulana. É no 4, tá, ouvinte? Esse detalhe que eu levantei aqui do Macoy é no 4, tá? Não é na Era de Khan. Não. Aliás, o Macoy quase nem apareceu direito no Era de Khan, né? Ficou meio apagadinho mesmo. O Macoy só foi ter destaque mesmo no Busca pro Spock, que é o terceiro. Sim. Mas também ele teve que segurar o catra do Spock, né? Ah, lá ou lá em casa? Entenda isso como você quiser. Cara, eu gosto muito dos filmes da Jornada Clássica. Até mesmo da merda do filme lá do último, lá do Gerações. Até desse eu gosto. Não gosto tanto, mas gosto. Seguindo, quem está faltando? O seu Jubacum! Opa, por favor, sua primeira película, continuação, que é melhor do que o original. Eu vou fazer diferente, não vou fazer por linha do tempo, vou falar pelo que... Ah, o problema é teu, cara. Vai ter o jovem, né? O jovem é assim mesmo, o jovem gosta de contrariar. Nossa, quem dera ser jovem de 83, mas enfim. Vou te colocar no colégio interno. Ô, Juba, não é por nada não, mas nessa chamada aqui tu é o mais novo. Que beleza. Mas, ó, falando aí, o Exterminador do Futuro 2, do Julgamento Final, 1991, e nem precisa falar, né, diretor James Cameron, né? Tiago Camarão. Camarão é a mãe. Faz a sinopse. O jovem John Connor é a chave para a vitória da humanidade sobre a rebelião das máquinas no futuro. O garoto é o alvo de T-1000, um exterminador feito de metal líquido que pode assumir a forma que desejar e que foi enviado do futuro para matá-lo. Outro exterminador, o renovado T-800, também é mandado de volta para proteger o menino, enquanto John e sua mãe, Sarah Connor, fogem com o T-800. O garoto cria um vínculo afetivo inesperado com o robô. Puta que pariu, que filme. E pra mim, já começa que eu assisti o segundo em vez do primeiro, né? Demorou muitos anos pra eu ver o primeiro. Olha, né? Então... Todo mundo. Ah, tu viu o 2 antes de ver o 1? Legal! Boa. Eu também. Não, mas eu acho que todo mundo, porque não passava o primeiro, passava o segundo. Não, todo desculpa, mundo jovenzinho, mas eu tenho uma palavra pra você. Locadora. Sim, eu vi o primeiro, né? Primeiro. Eu todo vi o primeiro mundo... locadora também. Cara, eu não quero falar mal de tu, não, Juba, porque eu te amo muito, você é um querido amigo, mas todo mundo teu cu. Cara, ó, tá? Vamos botar assim, tá? Vamos botar assim. Primeiro filme passou no SBT e era filme tido como terror. Terror com ficção científica. Era filme B, cara. Era filme B. Ele é um slasher, né? É um slasher do futuro. Isso, exatamente. Agora, o segundo, meu irmão, era super produção, filme de ação, passava na Globo. Aí o bagulho agora chegou num outro patamar. Aí, meu irmão, aí todo mundo viu. A maioria das pessoas viu o segundo antes do primeiro. Isso é estatística, não tem o que você falar. Não, peraí. Muita gente ter visto o segundo antes do primeiro, ok, eu concordo. Agora, o Juba come falar, todo mundo viu o segundo antes do primeiro? Todo mundo é muita gente. Aí é que eu tenho jovens, que, com muito amor no coração, dizer teu cu. Não, beleza. A molecada, eu tenho certeza. Como a gente fala as coisas pra pensar. Agora, uma coisa é inegável: a diferença abissal entre as duas produções, cara. O Exterminador 2 matou a pau, inclusive foi um divisor de águas no quesito efeitos especiais pro cinema. Sim. Vocês concordam com isso? Aquela tecnologia Morph que foi usada pro T-1000 para fazer as modificações corporais, ela meio que foi criada para aquele filme. Sim, sim. Que depois foi recopiada para tudo quanto era lugar, com um orçamento muito mais barato e feio. Mas aqui, os efeitos daquele filme Bollywood. Até hoje. Oi, Bollywood. Cara, o que dizer daquela famosa cena do Exterminador subindo do chão? Sim, muito bom. Porra. E foi assunto matéria no Fantástico. Foi matéria no Fantástico, foi. Foi matéria no Fantástico. Olha, isso na época que ser matéria no Fantástico significava alguma coisa. É, pô. E entrevista com o Jô Soares também. Não é? Assim, vamos falar a real. Terminador do Futuro 2 era um James Cameron que ainda tinha vontade de fazer alguma coisa com vontade mesmo, sabe? Que ele tinha criatividade pra fazer e ele não tava só contando dólares pra dentro da conta bancária. E nem até copiando ali, Dança com Lobos pra fazer filme. É, nem copiando Dança com Lobos, exatamente. Esse filme, o True Lies e tal, ainda era um James Cameron com alguma vontade de fazer cinema. Era, cara, o True Lies é maravilhoso, cara. Eu tenho que trazer o True Lies aqui no Paranerd. Eu tenho que arrumar uma desculpa pra trazer o True Lies qualquer dia desse no Paranerd, cara. Ah, desculpa, dizer porque eu quero. Foda-se. Exato. Filmes galhofa que são bons pra caralho. Exato. Porra. Então, assim, esse era o James Cameron que valia. O James Cameron que fez Segredo do Abismo. Esse era o James Cameron criativo. Depois disso, depois que o orçamento dele se tornou maior do que os filmes que ele fazia, subiu, depois de Titanic ali, subiu a cabeça e não fez mais nada que preste. Sim. Mas, pô, é um filmaço, cara. Um filmaço. Botou em ponto morto, apertou a embreagem e desceu a ladeira abaixo. Exato. Mas, é assim, esse filme tem um final alternativo que eu sei que ele não tem o mesmo impacto do que o final original, mas se ele tivesse seguido aquele final, pelo menos não teria tido continuações aí. Mas aí a gente entra no contexto de muitas franquias, é não saber parar, não saber parar. Ouviu, Jamie? Eu já falei que vai ter um Paranerd a continuações que estragaram a franquia, já, né? Pelo menos as três vezes. Já, né? Então tá. É, Dona Ana, sua opinião sobre Terminator 2, Judgment Day. Esse daí eu não só assisti, como assisti no cinema. Oh! Tive a chance de poder ver em telão. O impacto visual é imenso, mas ele tem história também para se sustentar, né? Sim. E isso acho que é o ponto principal. Você tem uma história que os efeitos especiais são incríveis, são maravilhosos, mas eles estão ajudando a contar a história. É uma história que... Mesmo que você não tenha assistido o primeiro filme, ele dá aquela famosa assim... Ah, é? Não precisa... Tudo bem que o impacto do susto que a protagonista toma do T-1000, do T-800, não pega tanto se você não tiver visto o primeiro filme. Mas foda-se, né? Sim. Mas... De qualquer forma, o jeito como a cena foi filmada foi muito bom. Né? Mas a cara do Schwarzenegger é feia o suficiente pra pessoa se assustar. Eu acho incrível, assim, que o roteiro desse filme, ele é tão amarradinho que ele dificultou, tanto que eles nunca mais conseguiram fazer um Terminator que preste depois daquele filme. Porque ele fechou a história de um jeito tão direitinho assim, que qualquer sequência daquilo dá pra ver que é uma falcatrua do caralho, entendeu? O 3 mesmo já é uma sacanagem completa, né? O 3 é uma sátira. No momento 3 é sacanagem, porra. O Terminator, é. você vê ele numa casa lá de stripper lá pra pegar a roupa, você sabe que que o tom é de comédia ali. Ali é outro tom. Eu vou dizer só um motivo pra dizer por que o 3 é uma paródia, é uma sacanagem. Terminatrix. Coitada da acho que é Cristara Loken, o nome da atriz que faz. Cara, se ela procurava alavancar a carreira dela com aquele filme, puta merda, ela escolheu muito mal. Alavancou na avalanche, né? Foi ladeira abaixo. Pra ela, eu vou te dizer o que a Isma disse pro Kronk. A outra alavanca! A outra alavanca. Tá bom. Vocês falaram já praticamente tudo que eu queria falar, mas uma das coisas... Fala, qual é a cena que mais te impressionou nesse filme Exterminador do Futuro 2? Eu até hoje eu fico com o U na mão, na cena do cara segurando a parada lá pra não explodir, só aquela respiração. É de Oscar, cara. Devia ganhar. Cara, aquilo ali, eu até hoje fico o cu na mão com aquela cena, cara. Puta que pariu. Era a cena que eu ia salientar também. A intermitência na respiração do cara. Você acredita piamente que aquele cara tá quase morrendo, segurando o último suspiro até dar tempo da galera correr, pra não poder mais segurar a porra do detonador, ceder a morte e deixar fluir a explosão infinda do segundo andar inteiro do que seria a Skynet. Cara, não só isso, é impressionante também você ver a evolução de personagem do João Coninho, que não teve a figura paterna na vida, porque afinal de contas o pai dele morreu no primeiro filme, mandado por ele mesmo pra morte, diga-se de passagem, que é um pequeno mindfuck, mas no final das contas ele se apegar tanto a uma máquina ao ponto dela se tornar a figura paterna, ou seja, na verdade, o Schwarza naquele filme é o que todo celular é pra uma criança hoje em dia. É melhor que a figura paterna, vamos falar a verdade. Principalmente o celular com Android, né? Isso. Em terras brasileiras, né, no subúrbio capitalista, né, epítome do abandono parental, eu sou obrigado a concordar com o pensador louco. E tal como a gente falou do Batman ser o Cavaleiro das Trevas ser o mais memético da trilogia, o Exterminador 2 é o rei dos memes também, né? Hasta la vista, baby. Sim. Eu lembro da paródia que fizeram, eu não lembro onde foi, fizeram a paródia desse filme, como seria se o Schwarzenegger interpretasse um policial judeu, e aí ele para, puxa a arma pro criminoso e fala, Rava Nagila, baby. Agora, melhor paródia de todas do Exterminador é se o Exterminador do Futuro encontrasse Jesus. Ah, maravilhoso. Não é? Sensacional, cara. O Terminator tendo que salvar Jesus. Eu queria salientar Mas eu tenho que morrer. Why? Por que eu tenho? Why? Por quê? Why? Por quê? Eu queria salientar uma peculiaridade desse filme antes da gente passar pro próximo, que a Ana Lúcia falou da estética e tudo mais, mas eu queria salientar da peculiaridade musical para além da estética, porque quando você vê a segunda, na verdade, a ação Terminator, ele tá com uma caixa de rosas deschavando o que a gente vai descobrir que é uma escopeta de dois canos cerrado. Não, Armas e Rosas tá ali. Armas e Rosas. Guarda essa informação. Quando vai a cena do caminhão, se não me engano, ou posso estar equivocado, vem You Could Be Mine, do Guns N' Roses. Ah, quando ele tá no bar de motoqueiros, é a primeira aparição real dele, a música que toca é Bad to the Bones, que é outra música muito então, foda. Então, tem um apelo musical para além do estético também na construção do filme. Para além de claro, mudar o gênero, né, de ser um filme de ação com ficção científica, e o anterior era um filme de slasher, como pontuou bem o Pensador Louco, slasher com ficção científica. Pensador, tu que é o mais especializado em cinema nesta trupe que está aqui conversando, é lenda ou não é lenda a história de que o Schwarzenegger exigiu que o exterminador dele fosse mocinho porque ele não queria mais fazer vilão? É, na verdade é que assim, no primeiro filme era para ter trocado os papéis, o cara que faz o pai do o Cal Reese era para ser o exterminador e o Schwarz era para ser o hominho, o herói da história. O único problema é que naquela época o Schwarz não tinha... Até hoje em dia ninguém entende o que ele fala, mas era pior naquela época. Ele não tinha condições de falar com aquele americanês austríaco dele e ele parecia mesmo um robô. Então o James Cameron botou subiu na escadinha e botou a mão no ombro dele e falou, irmão, não. Subiu na escadinha. Então foi uma forma dele reparar aquilo, porque o Schwarza estava cansado de interpretar vilões. Afinal de contas, para ele não fazia sentido, só porque ele tem aquela cara de Boris Karloff bombado, feito Bane, que as pessoas considerassem ele um vilão. Ele queria ter uma chance de ser um herói. Não, e convenhamos, aquela voz dele, aquele sotaque dele é muito romântico, né? Muito convincente, como um herói romântico. Tô morrendo aqui de sarcasmo. Mas a galera do clube de moto, quando viu ele pelado, apaixonou. Porque ali não, porque na verdade ali não era o clube de moto. Aquilo ali é a filial do Ostra Azul. Ah, tá explicado. Ah, rapaz, tava sabendo de nada. Tá bom. Ok, vamos passar pro meu. Para o meu primeiro filme, cuja continuação, na minha opinião, é melhor do que o original, eu trago de 1993 A Família Addams 2, de Barry Sonnenfeld. Eu não acho melhor, cara. Aí tu tem eu sabia que tu ia reclamar. Daqui a pouco a gente fala isso. Pô, como é que você não gosta? Sinopse, obrigado. Daqui a pouco a gente discute. Os membros da estranha família Addams fazem mais palhaçadas macabras do que antes. Desta vez, Gomes Addams e sua esposa Mortícia estão comemorando a chegada de um bebê, Gilbert. Porém, os irmãos, Quarta-feira e Feioso, não estão muito felizes com a novidade e tentam eliminar o bebê, quando a babá, Debbie Jelinski, aparece para manter as crianças na linha, sua presença leva uma reviravolta inesperada. Tá bom, pensador, reclama. Não vou dizer, não é reclamação, eu gosto do segundo filme, apenas eu não acho ele melhor que o primeiro. Ele repete uma série de piadas que já tinham ficado estabelecidas no primeiro, então, na verdade, ele segue a mesma linha. Eu não acho que ele, você pode, forçando, dizer que ele é tão bom quanto o primeiro, mas ainda assim, o primeiro é melhor, porque é o primeiro, foi o que deu origem àquela família no cinema. Mas vai lá, cara, como é você, a gente tem... Muito bem, posso dar minha opinião agora? Chamo de DLC. Não, posso dar minha opinião? Isso na época não existia ainda não, tá? Na época, quando a pessoa queria acrescentar alguma coisa, lançava um jogo inteiro novo, tá? Street Fighter 2, que tá aí, que tem 50 versões diferentes. Ouvinte, esse negócio de DLC é coisa de jovem. Jovem, você sabe como não é. É. Na minha opinião... Eu não sei se é válida, né? Mas eu acho que é porque eu sou o dono dessa merda. O Família Addams 2 é melhor do que o primeiro por dois motivos. Primeiro, o tempo de comédia, o time de comédia, no segundo eu acho muito melhor do que no primeiro, porque tem mais... Eles vão para mais cenários, não fica só na casa e na casa e na casa e não sai da casa, tá? E eu acho que a personagem da Wandinha ganhou muito por causa desse segundo filme, cara. Porque no primeiro ela era uma boa personagem, mas não era. Nossa, Wandinha, uau, que sensacional. Agora, nesse filme, no 2, a Wandinha é um show, cara. A Wandinha é um caso à parte, cara. É, porque ela já tava adolescente, ela já tava com a puberdade fazendo mais piadas de cunho sexual. Aliás, detalhe, eu sempre acreditei, até descobrir que não era verdade, que aquele molequinho que é o interesse romântico dela nesse filme, depois ia crescer e virar o cara lá, o piloto do Star Wars. Como é que é o nome? O Isaac. Porque a cara dele... Não é não. É a cara parece, dele. Mas não é não. Parece, mas não. Na minha cronologia era, até eu descobri que, porra, errei, mas, porra, igualzinho. E como nós falamos, inclusive, no Paranerd 200 sobre Família Addams, link no post, uma das coisas mais maravilhosas desses dois filmes da Família Addams é que o irmão da Wandinha, o Feioso, é o irmão da Wandinha. Sim. Que o ator é o verdadeiro, o ator é mesmo o irmão da porra da Wandinha, né? É, eu fico pensando como é que foi naquela época o diretor de escalação. Droga, eles tinham acabado de escolher a Cristina Ricci para ser a Wandinha. Droga, precisamos de um moleque gordo, sebento, com poucas falas para fazer o papel. E ela levanta o dedo, olha, eu conheço um. Meu irmão tá ali fora, serve? Ele tá ali me esperando acabar o teste. Cara, eu não duvido nada que foi assim. Mas eu só queria salientar, ela estava, segundo o ECA, no seu primeiro ano como adolescente. Ela é de 80, ela é um ano mais velha do que eu. O filme é de 93, ela tinha 13 anos. A construção que o Nerdmaster salientou da Quartinha como personagem, eu creio que se construiu nesse filme. Só tem seriado na Netflix com a Quartinha, hoje interpretada por outra moça, graças a esse filme. Porque as cenas do acampamento são fantásticas. É. Aquela cena do levante índio na representação. Não, a melhor cena não é essa. Não, a cena que você mais aplaude a performance artística da Cristina Ricci é a cena do sorrisinho dela depois que ela sai da cabana da Disney. Eu Eu estou com medo! Feliz. Os coleguinhas vendo ela sorrindo pela primeira vez. Cara, aquele sorriso quebrado da Wandinha, cara, nossa senhora, é apavorante, maluco. Não, porra! A cena do sorriso é boa e tal, mas o Levante Índio na representação do primeiro ação de graças, né? Na primeira ação de graça, dela fazendo, vocês mataram meu todos povo. Os nossos, e o caralho a quatro, agora chegou a hora da vingança, aí os moleque feio, tudo que fazia os índios, né, porque não podia ser os brancos lourinhos bonitinhos. A porrada come, as crianças arregaçam os lourinhos, tudo. Pau canta na casa de noca, filho chora, mãe não vê, porque afinal de contas é acampamento de verão, os pais tão longe. Porra, bom pra caralho. Eu acho que essa sequência do acampamento, desde que ela entra até o seu final apoteótico, botando, vingando o espírito de Pocahontas, ele já prova que essa sequência é melhor, porque ela tá distribuindo bem espaço pra todos os personagens, e a Wandinha, e até o irmão dela, tá, a Reboque, acabou ganhando seus momentos de diversão. O feioso de peru de ceia. Oi, eu sou o peru. Triste. É o peru. Eat me! Nossa senhora, vai tomar no cu. Cara, uma das coisas que eu mais amo no filme da Família Addams, além do filme ser propriamente dito maravilhoso, a caracterização de todos os personagens, mas em especial do Gomes, interpretado maravilhosamente pelo Raul Júlia, e mais uma vez interpretado maravilhosamente pelo Márcio Sacana, filha da puta Seixas. Cara, o Márcio Seixas fazendo o Gomes é primoroso, cara. Puta que pariu. Cara minha. Né? Eu sou Gomes Addams. Eu já vi o terror. Estão no acampamento. Eu já vi o mal encarnado. Ele bota a cara do Lurt. Mas eu nunca vi você. Puta que pariu. Porra, a voz do Márcio Seixas pra ele tá tão boa que quando o bebê nasce no início do filme, eu hoje em dia fico imaginando se ele tinha dublado "Nasceu, caralho!" Capaz que tenha isso gravado ali. Capaz que tenha. A melhor coisa são as piadas sacanas, filhas da puta do filme, né? Ah, a gente já falou isso no Paraneiro dos Anos, mas eu vou repetir. A criancinha lá explicando, meu papai fez, ele namorou minha mamãe, escreveu uma carta para os anjos, que mandou para a cegonha, que foi e levou um diamante num pé de alface e nasceu minha irmã. Ah, é? Nossos pais também vão ter um filho. A Wandinha, eles fizeram sexo. Não, mas vamos combinar, porra. 13 anos, qualquer criança sabe de aula de reprodução, né? Vamos combinar? Sim. Criança retardada estadunidense, provavelmente, tendo aula em casa. Essa desgraça pra educação. Pra isso que aula em casa serve, pra deixar ela ignorando. Porra, aula em casa dá nisso aí, fica com 13 anos achando que a porra da criança saiu do repolho. Outra cena maravilhosa da Wandinha, já estão no acampamento, aí vamos fazer agora treinamento de salva-vidas, legal, primeiro Wandinha e a outra lá, que é a Patricinha principal da porra do acampamento. Ah, uma vai ser a vítima e a outra salva-vidas. Aí a Patricinha, eu vou ser a vítima, a Wandinha, por toda a sua vida. A Patricinha se joga, começa a fingir que tá se afogando. Ah, help, help, help. Aí o cara do acampamento olha pra Wandinha. Não sei nadar. Muito bom. Filha da puta. Cara, esse filme é maravilhoso. Puta que pariu. É maravilhoso. Não tem nem como não dizer quão maravilhoso que é esse filme. E o Pensador não tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. Que todos os personagens são maravilhosos, cara. É Mortícia Addams, Joan Cusack como a vilã do filme, cara. Porra, Joan Cusack, cara, como a Jeb Jelinski. Cara, nossa senhora, que coisa maravilhosa. Não, e o melhor de tudo, por que que ela é vilã? Porque ela não conseguiu uma Barbie bailarina. Ela só conseguiu uma Malibu Barbie. Oh, que terrível! como podem? Aí a Debbie bota a família toda em cadeira elétrica, né? Me desejem sorte, a família. Boa sorte, por favor. Vai lá. Ela tem tudo pra ser uma Adams, né? Não, porra, ela podia ser uma Adams. Não tinha nenhum problema ela ser uma Adams. O problema só, segundo inclusive palavras da Mortícia, é que ela usa muito tons pastéis. Né? Vamos combinar? Tons pastéis, gente? Né? Pelo amor de Deus, né? Tons pastéis é sacanagem, porra, né, porra? Puta que pariu. Você escravizar sexualmente o seu marido, tá perdoável, mas porra, tons pastéis? Tá de sacanagem. Mais alguém que fala alguma coisa da família Adams? Não. Tá lavagem tá cerebral, bom? Só lavagem cerebral ao estilo Laranja Mecânica. Só pra lembrar. Que produz, né? Sorriso na Wendy, aquele sorriso que é o... Não, mas é Disney. Porra, vai ser. Não, ninguém merece, na moral. Beleza, parte 2. Donana, faz favor, sua segunda película. A segunda escolha é mais recente, filme de 2014, dirigido pelos irmãos Russo, Joe e Anthony Russo, e é o filme Capitão América 2, O Soldado Invernal. Sim, senhoras e senhores, por mais que eu goste muito do Capitão América original, eu gostaria muito de estar naquele filme para poder estar perto da Hayley Atwell e do Chris, porque aquele homem também é lindo. É o Ivan. Você queria estar no primeiro filme naquela cena da cápsula, né? Quando ele sai da cápsula, né? Especialmente foi improviso, né? A mulher chegou isso aqui. É a cena que ele vai de Olivia Palito pra Brutus, né? Num instante. E não precisou nem de espinafre. É desse filme que nasceu o meme da bunda dele, né? Então... Né? Também. E que ele bota pra agir maravilhosamente no final do filme, cavalgando o míssil. Tá bom, mas não é desse filme que a gente tá falando, né, dona? Fala a sinopse do 2, por favor. Já estava seguindo para este ponto, chefe. Bom, a sinopse é a seguinte. Após os eventos catastróficos em Nova York com os Vingadores, Steve Rogers, também conhecido como Capitão América, segue tentando se ajustar ao mundo moderno. Porém, quando um colega da agência SHIELD é atacado, Steve se vê preso em uma rede de intrigas que ameaça colocar o mundo em risco. Em parceria com a Viúva Negra e Falcão, seu novo aliado, o Capitão América tem que enfrentar um misterioso e inesperado inimigo. Amigo, o Soldado Invernal. Alguém aqui discorda que o Capitão 2 é melhor do que o Capitão 1? Eu ainda acho que é talvez um dos melhores filmes que a Marvel já fez. Assim. O Soldado Invernal? O Soldado Invernal. É o filme, é também conhecido como o filme bom da Marvel. O filme bom da Marvel. E fazer um filme, entre aspas, de herói virar um filme de intriga, espionagem, cara, foi uma tirada de gênio. Tirado de gênio foi terem desenterrado, que foi infelizmente falecido esse ano, o Robert Redford, que era assumidamente comunista, mesmo numa época em que já era ruim a pessoa se declarar comunista, que tiraram ele da aposentadoria só pra viver um cara, um agente da Hydra, provando que os Estados Unidos é corrupto. Isso foi maravilhoso. Ele deve ter tido aquele momento de isso aqui vai me dar uma satisfação. Né? Pois é. Mais do que o dinheiro pra fazer esse filme é o texto. E uma das coisas mais que eu acho mais interessante nesse filme foi a estreia de Passarinho e Bracinho. Pô, pode escrever. Piu! O Capitão Capeitão América, né? Com a sua roupa andrajosa de Capitão América, o Falcão, né? E o Bracinho de Ferro, né? O Soldado Invernal. Também conhecido como Punheta Mecânica. Punheta Mecânica. Tu imagina, como é que é bater uma com um braço biônico? Não precisa imaginar, temos vídeo do primeiro uso do braço esquerdo do Soldado Invernal na internet. Bota aí na tela. Tudo bem que esse vídeo não é canônico, né, Chico? Sim, temos. Tá lá, mostra aí como é que funciona a sua prótese. Aí o cara vai, bota a prótese no braço esquerdo, tal qual o Soldado Invernal, e começa a fazer um movimento. Só que o movimento vai, de repente, ficando fora de controle, e ele se torna um movimento vertical em direção à virilha do seu usuário. Então, extremamente constrangido, o pessoal corta pro apresentador. Ai, mamãe, tá bom. É melhor ver isso que ser surdo, né? Fazer o quê? Juba, que achas tu de Capitão América 2, o Soldado Infernal? Cara, é absurdamente... Isso aí, eu falei infernal de sacanagem. Eu sei, porque às vezes saiu meu eu falando de um jeito e saiu de outro jeito. Mas falando sério, esse filme eu considero absurdamente melhor que o primeiro. Eu acho que, o primeiro ele tinha que acontecer para explicar lá o Capitão América, mas todo o trabalho que foi feito aqui é o que definiu a Marvel nessa era aí. E esse período, o Capitão América daqui para frente, eu diria que todo filme aqui do Capitão América chegava a bater Vingadores, assim, no nível. Porque o próximo, que é o Guerra Civil, já, tipo, foi o que... Na minha opinião, que eu não gostei na época, foi do Era de Ultron. Então, assim, aqui o Capitão América 2 foi o começo do público começar a curtir Capitão América. E hoje a gente tá vendo aí surto coletivo pelo retorno dele aí no novo Vingadores, né? Cara, e uma das coisas que eu acho mais engraçadas nesse filme é Viúva Negra a Casamenteira. Não é? Ela é uma menina boazinha. Pensador, meu fofucho. Sim. Seu segundo filme faz favor. Cara, meu segundo filme é o segundo filme que trouxe o nome do Sam Raimi aos holofotes, porque é Morte do Demônio 2, Uma Noite Alucinante, também puta, conhecido como o primeiro filme refilmado com mais orçamento e piada. Porque é agora quem vai reclamar sou eu. Tá, ele teve a chance dele reclamar, agora é a minha. Eu não considero Evil Dead 2 uma continuação, e sim eu um remake. Não. Só escolhi o 3, Army of Darkness, é que é continuação. Mas tá bom, segue. Vamos lá. Dirigido por Sam Raimi, a sinopse. Presos em uma cabana remota, no meio da floresta. Visitantes lutam contra fantasmas, demônios e espíritos malignos que mudam de forma a todo instante. As armas dos vivos são uma motosserra, uma espingarda e antigos feitiços egípcios. Cara, quem escreveu essa sinopse? Não fui eu. Não tem fantasma, eles não mudam de forma, eles apodrecem, que não é uma forma de mudar de forma, é apenas o efeito entrópico. E os antigos feitiços não são egípcios, são mesopotâmicos. Não fui eu. Caralho, tu pegou isso, tu filmou, foi? Na verdade, eu peguei no IMDb. Puta merda. Mas que tá estranho assim, esse resumo, tá, cara. É, não tem fantasma, eles não mudam de forma e os feitiços não são egípcios. Fora isso, tá tudo certo. É, vamos lá. Continuação, um remake do Evil Dead original, que foi feito com o orçamento de um pão com mortadela como trabalho de fim de curso lá do high school estadunidense. O estúdio gostou, fez um sucesso do caralho lá nas sessões da meia-noite que eles fazem nos Estados Unidos, aqueles filmes pra gente solitária, tipo Nerdmaster. O que filme graça! Foi um sucesso, que deram mais orçamento, falou, porra, irmão, que gratuito. Faz de novo, só que melhor. E aí, por não querer fazer especificamente o mesmo filme, o Sam Raimi pensou, vou fazer o mesmo filme com comédia, vou pegar todos aqueles sketches dos Três Patetas que eu gosto tanto e colocar num ambiente de terror. E o filme é bem divertido, é engraçadíssimo, eu sou fã da trilogia, eu sou fã de tudo que rolou, do Ash vs Evil Dead, tudo que rola com o personagem do Ashley J. Williams, que é o personagem do Bruce Campbell no filme, eu gosto bastante, e eu acho... Excelente, acho um puta filme, divertidíssimo, uma das melhores comédias que ele já fez. Um dos papéis mais clássicos da porra do... Caralho, do Bruce Campbell. Você acabou de falar do Bruce Campbell. Porque o Bruce Campbell é aquele cara que a gente chama de amigo do amigo, né? Porque o que ele já participou de filme do Sam Raimi, nem que seja só uma pontinha... Ele era babysitter do irmão mais novo do Ted Raimi, o irmão mais novo do Sam Raimi, quando foi assim que eles ficaram amigos. não é piada não, é isso mesmo, eles ficaram amigos por causa disso, e aí o Bruce Campbell não tinha nenhuma aspiração de ser ator, mas quando eles estavam no colégio juntos assim, o Sam Raimi ficava muito triste que nenhuma menina olhava pra ele, mas todas gostavam do queixo do Bruce Campbell, e ele falou, não, eu vou fazer esse cara uma estrela. Pelo menos o queixo dele vai ser reconhecido. Porque ele tem um queixo, é um senhor queixo que ele tem. É, e... E na maior parte dos filmes do Sam Raimi, o Bruce Campbell faz uma ponta lá. Mas, né, filmes e séries. Filmes e séries. Xena tá aí, Hércules. Exatamente. Né? Tirando... o Nerd Master falou que o Ash J. Williams, que é o papel... um dos papéis mais importantes, mas na verdade até hoje ele só fez dois, né, de renome assim. Ele é o Ash Williams e ele é o Briscoe County, daquela série de faroeste muito doida que ele fazia lá. As Aventuras de Briscoe County. Não, senhor, eu discordo veementemente, okay, que Sartorius é um dos melhores personagens que o Bruce Campbell já fez em Xena, a Princesa Guerreira. É, mas ali não era tipo o principal, né? Não, ele era um cara que tava ali só, mas sim. Como assim? Falar mal do Autólicos? Como? Fiz muito como ladrão assim? Autólicos jogando jogo de papel, como eu chamo em RPG. Ai, cara, Donana, o que achas tu de Evil Dead? Olha, você sabe que eu não gosto de filme de terror, né? E eu tenho um trauma particular com Evil Dead. Porque teve uma época que na minha casa eu não tinha videocassete. Mas o meu primo, ele montou um quarto no fundo da minha residência e ele fez uma conexão de cabo pra minha TV poder pegar o videocassete quando ele estivesse vendo. Eu, olha, deixa eu ver o que ele está assistindo. Videolink que chamava. Pô, desculpa te interromper, era um aparelhinho que tinha nos anos 80, que chamava Videolink, que você colocava ele numa TV ou num videocassete, uhum, e você conseguia transmitir num perímetro de alcance assim pra todos os outros num canal específico que não era de nenhuma concessão de TV aberta. Eu sei disso. Isso, porque... isso era algo assim mesmo. É, eu e uns brothers, quando a gente era adolescente, nos anos 80, a gente tinha um videocassete e um videolink, e o nosso prédio era cheio de velho, então a gente pegava, alugava filme pornô e botava pra passar. Então, como a maioria da TV de velho só tinha aquele dial, não tinha controle remoto, tinha que girar o botão, a gente ficava escutando nas paredes assim, a velha mudando o canal, e de repente, ai meu Deus do céu, o que é isso? Era muito... Era uma diversão excelente. Mas, pois é, eu acabei tendo uma experiência parecida. Deixa eu ver, será que ele está assistindo alguma coisa? Olha só quem é esse cara. Nossa, está brigando com alguma coisa em volta da mesa. É a própria mão dele. Meu Deus, uma motosserra. Eu estou com trauma disso até hoje. Acerca da tecnologia apontada por Pensador Louco, eu queria perguntar, assim, fora do tema, perdão a todos os presentes, seria o Pensador Louco o pai dos X-Vídeos? Interrogação. Pô, irmão, como vocês já falaram, eu já fui adolescente e eu já tive um braço mecânico. Não, obrigado. Só fazia um movimento, né, cara? Se ele não é, olha só, se ele não é o pai... Ele é o usuário 001. Olha aí. Tá? Tá bom. Ai, cara, eu tenho que concordar com o Pensador de que o Evil Dead 2, né, o A Noite Alucinante, que aliás aqui no Brasil é uma zona, porque uma noite alucinante, aí depois vem o Army of Darkness, que é o terceiro, que acabou virando uma noite alucinante 3. Sim, né? Muito melhor. Existiu o segundo. Tendo que não existiu o segundo, porque o Evil Dead 2, uma noite alucinante, não é uma noite alucinante 2. É, porque o primeiro é de Evil Dead, que seria Mortos do Mal, foi traduzido como a morte do demônio, sendo que o demônio não morre no final do primeiro, né? Na verdade, ele ganha. Então não faz o menor sentido. Mas as velhas, né? As velhas. A gente fala... As velhas. Né? Ai, cara, que coisa maravilhosa. Mas eu tenho, pra mim, a melhor cena não é do 2. A melhor cena é do 3, com o Ash tentando ler o Necronomicon, né? O Necronomicon com... Pô, aquilo é muito engraçado. Né? Clato, barata! Que é a referência que a Terra parou. Ao dia que a Terra parou, que é a voz de comando para o Gort, aquele robô assassino de 3 metros, auxiliar do policial Clatu, policial intergaláctico, não matar. Interpretado maravilhosamente por Keanu Reeves. Só que não. Não, porra, tô falando. Eu sei, eu tô zoando. Eu tô zoando. Aliás, a mocinha do primeiro filme é muito, muito parecida com Morgana Pessoa, lá de Araruama, Morgana Pessoa, que comanda uma publicação, um jornal de Araruama, um jornal de interior, né? Ela é tá muito bom. Parecida com a Morgana Pessoa. Mas enfim, eu digo porque eu assisti recentemente. Essa cena do Necronomicon, porra, pra quem tem a referência, cara, ela é um banho de riso, cara. Ela é muito boa. É. Sim. Falando nisso, ô risonho, qual é teu próximo filme? Apesar, você ouvinte, tá nos assistindo depois, né? Você está vendo aqui eu com a foto do querido Josef Egger, que interpretou o velho profeta no Por Uns Dólares a Mais, brilhantemente interpretado por Monjardim. Apesar de eu estar representado aqui, eu gosto mesmo desse segundo filme que eu vou apresentar, que é o filme que foi feito para quem não entendeu a caralha do primeiro filme. Eu tô falando de Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. Agora o bicho vai pegar! Tropa de Elite. Cara, o Tropa de Elite 2 é um daqueles clássicos casos de... Ah, você não entendeu, filha da puta? Então senta aqui que eu vou te explicar de novo. Porque é uma coisa que tá acontecendo e muito, principalmente no alt-right estadunidense, como diria seu Chico do Couto, que a galera achar bonito fascismo, autoritarismo e outros ismos da vida, né? Podemos esquecer que o novo filme do Superman lá, com o David Corent Sweat, o Lex Luthor, eles tiveram que colocar no roteiro o Lex Luthor matando um cara inocente a sangue frio pra audiência entender que ele era o vilão, porque senão tinha gente, né, achando que ele era o herói do filme. Né? É sério isso, não é piada não. Um dos casos mais clássicos dessa brincadeira é o Homelander, no The Boys. Exato. Que a galera, não entendendo a porra do sarcasmo que a galera da série tava querendo pôr, dizendo que o Homelander era a porra de um psicopata, tiveram que escrever o roteiro dizendo: o Homelander é um psicopata. Ele é malvado, tá, gente? Ele é do mal. Aí vemos pra Tropa de Elite. Tropa de Elite 1, filme também do Padilha. Só que aí a galera, em vez de achar o que normalmente deveria achar, que a Tropa de Elite não é a galera legal, que a galera legal não faz o que a galera do BOP faz, né? Vocês não entenderam? A galera começou a achar que o Capitão Nascimento era um herói brasileiro. Não é. Não! Vocês não entenderam? Então peraí que eu vou botar no roteiro ele indo numa audiência e falando na cara dos políticos: vocês são um bando de filhos da puta. Só assim, né? Então, pra entender, né? Então, o pessoal ficou muito impressionado. Assim, pode falar, Ana Lúcia. Não, é simples. Às vezes nem jogando na cara entende. Pois e tua opinião sobre o Tropa 2, dona Ana? Eu ainda não li a sinopse. Ah, desculpa. Então lê a sinopse. Perdão. Desculpa. Então, como já bem dito por Nerdmaster, né, dirigido por José Padilha, assim como o primeiro filme, depois de uma operação fracassada em Bangu 1, ao comando de Capitão Nascimento, da operação de repressão de uma rebelião, capitaneada por Seu Jorge, na figura do líder do Comando Vermelho, Nascimento, por conta de um dedo nervoso do Capitão Nascimento, que não é mais capitão, agora é Coronel Nascimento, por conta de um dedo nervoso do Capitão Matias, seu substituto do filme anterior, que era apenas aspira, agora é capitão, ele é afastado do BOPE. Só que, assim como várias e várias frases de efeito que tem nesse filme, ele sobe para cima, para parceiro, e ele vai virar subsecretário de inteligência na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. No novo cargo, o ex-capitão é arrastado para a disputa política sangrenta que envolve funcionários do governo e grupos paramilitares. Esse filme é um desenho, para quem não entendeu, a correlação de forças dos políticos que no outro filme apenas apareciam fechando apoio de batalhões em campanha em inferninhos no Rio de Janeiro. Aqui o inimigo, como está no título, agora é outro. Não é só a pseudo-interpretação da guerra às drogas má interpretada pelo Capitão Nascimento de outrora. Não, ele entende que o buraco é mais embaixo, que envolve policial e político corrupto, opinião pública e manutenção de cargo político, milícia na democracia burguesa. Então, você vê que o machão do primeiro filme perdeu a mulher pro Freixo. Né? Não, perdeu pro Freixo. Não era? Quer dizer, o Fraga no filme. Sim, né? Sim. Marcelo Freixo mudou o nome e botaram o Fraga, que é interpretado, se muito não me engano, pelo Irandir Santos, que faz o Diogo Fraga, que é a nossa versão cinematográfica do Marcelo Freixo. E você vê o machão, quem manda nessa porra que sou eu. Tá bom, você fica aí sozinho aí, seu corno, que eu vou dar pro professor de direitos humanos, porque você com essa piroca pequena aí, pagando de machão, eu prefiro dar pra ele ali. Então você vê, né, toda a desconstrução que a galera achou que o Capitão Nascimento era foda, que era isso e aquilo, que já no primeiro filme a gente já via ele lendo o bilhete da mulher metendo o pé, mas parece que a galera não entendeu, né? Tinha que ter aquela coisa da década de 80, a mulher falando: eu não aguento mais viver com você, você é violento, você não me respeita, e além disso, tem um pau pequeno. Adeus, fulana. Tá bom. Entendeu? Banana, sua opinião sobre Tropa 2, por favor. Ah, eu vou brincar de glória de novo. Eu sabia. Eu chamei de propósito. Eu sabia que ela não tinha visto. Não vi mesmo. Eu não vi nenhum. Eu sei. Eu consegui escapar em volume do 1 e do 2, acredite se quiser. Mas eu admito que são filmes relevantes e eu devia fazer uma forcinha pra ver. Aliás, eu preciso tomar vergonha na cara e assistir O Agente Secreto. Também, esse é bom. Esse é bom. Meta de fim de ano tá aí. Já faz esse tempo é dos filmes pra assistir no ano que vem. Bom, Juba, viste Tropa 2? Sim, eu lembro perfeitamente do primeiro, quando vazou, né, deu aquele auê todo, e quando chegou o segundo, todo mundo tava esperando mais do mesmo, né, tava esperando mais do primeiro Tropa de Elite. E eu entendo muito do que vocês falaram de explicar, do jogar na cara quem é o vilão, mas eu acho que grande parte do público queria o fanservice, queria tortura, queria aquelas coisas que aconteceu no primeiro filme, e era o que a galera queria. Eu assisti os dois filmes, eu gostei do segundo, mas digo que, assim, eu prefiro o primeiro, né, exatamente por causa desse fanservice todo, mas eu entendo que ele é o vilão. Em nenhum momento eu coloquei ele como herói, mas eu entendo que os valores, e principalmente eu acho que não queria entrar nessa parte de política, mas muita coisa que Tropa de Elite explicou meio que desencadeou e deixou bem claro o que aconteceu na nossa sociedade nos anos seguintes, né? Claro. No quesito que a gente discutiu em outros filmes sobre o quesito memético, vamos assim dizer, né? O 1 é muito superior ao 2 no quesito memético, né? Porque 99% das frases de efeito que a galera fala quando fala de Tropa de Elite é do 1. Ah, sim. Bota na corda do papo. Posso trazer a discordância? Pode, discorda. Então, vamos começar quando o lance é memético. Na primeira cena, você tem Coronel Nascimento no telefone, antes do advento do Fraga na cena, falando: governador, a gente está com a oportunidade boa aqui. Meme. Já mais pra frente, o Matias saiu do BOP, né? Porque o Coronel Nascimento subiu pra cima. Subiu pra cima, parceiro. Segundo meme. Você queria que subisse pra baixo, animal? Ai, que burro! Dá zero pra ele. Perdão. Subiu pra cima. Você queria subir pra baixo, por acaso? Caiu pra cima, beleza. É uma frase que faz sentido na piada. Agora, subiu pra cima, não, né, Analfa? Tá de sacanagem comigo, seu 02? Perdão, é a emoção do momento. É, 5 anos nessa vida e tu ainda não aprendeu a botar bandoleira, seu 02? 20 anos de Paranerdia, pô. 20 anos também não, 15, pô, né? Então, mas eu caí para cima, parceiro, segunda frase de efeito. Quando o Matias vai expulso do BOPE, ele é abrigado no batalhão que agora é de quem, de quem, de quem? Coronel Fábio. Que quase foi passado. Cara, o Fábio é o melhor personagem dos dois filmes, cara. Aí ele mede. O Fábio é o MVP da porra desses dois filmes, cara. Aí nessa, na cena do Fábio, tem duas, porque tem na sequência. Tem duas falas marcantes do Fábio nessa chegada do Matias. Os caras, porra, mas aí o cara é do BOPE, né? Porque o BOPE tem essa mítica na fantasia do Padilha, do BOPE não aceita corrupção, né? Que a gente sabe, né? Num processo. Pobre, mas aí, pô, o cara vai foder o esquema do batalhão. Aí vai acontecer isso assim. Aí o Fábio faz, essa porra pra lá, meu irmão. Outro meme do Capitão Fábio. Quando o Matias chega, segundos depois dessa fala, Matias se apresenta e fala, satisfação, aspira. Mesmo ele sendo satisfação, capitão, aspira. Ele ainda chama ele de aspira porque tá, tem tá, um mas vamos lá. De... Vamos pro... Agora vou. E agora aí, agora eu que vou... Não, agora eu na que vou cena dar seguinte, réplica. Peraí, na não, cena peraí. Seguinte... Não, só, não, não, só não, pra não. Terminar. Caralho. Você tem uma das referências meméticas do segundo filme, que é, porra, superior a todas as outras, porque o Matias fala, o Coronel Fábio fala para o Capitão Matias que ele tá indignado com o Coronel Nascimento, que deixou ele na merda, sair do BOPE, tereréu. Pô, o cara pensa que é o quê? O Pica das Galáxias, meu irmão. Porra, 5 minutos, eu citei aqui meia dúzia de meme, e vai assim o filme todo. Ô, tiro tá bom, pro alto, okay. Hoje é no amor. Porra, tem coisa tá bom, pra caralho, peraí. Genética. Agora vamos à tréplica do filme 1, tá? Eu mesmo já falei, já te sacaneei com duas frases clássicas do 1. Né? Da bandoleira e tá de sacanagem comigo, seu 02. Né? Só isso já são duas frases clássicas. Quem quer rir tem que fazer rir, é do 1. O Ninguém Vai Subir, que aqui quem manda é o BOPE, é do 1. Não vai, cara, subir, tem muita frase clássica do 1 também, tá, maluco. Ah, tem uma porrada, cara. Né? No, na cara não, pra não estragar o velório, é do 1. É a última. Não, é, ué, porra. Então tá. É, mais alguma coisa? Queria, não, né? Eu só queria dizer... Diga. Que, tristemente, assim, paradoxalmente, quem me fez ver esse filme foi a Veja. A revista Veja. Porque eu, na época, trabalhava feito um cão sarmento, né? Eu tava que nem o pai do Cris, tava com dois empregos. E eu não tive tempo, e vou te ser sincero, até então não tinha tido muito interesse de ver. Até que um dia, naquela época, ainda existia crianças, existia um negócio chamado banca de jornal, onde vendia revista. Revista era tipo uma página do Facebook que você lia em papel, tá? É... Aí você eu passei conhece por uma... banca de jornal, Juba? Cara, eu tá frequento... Bom, tá. Segue, eu passei, pensador. Eu tava olhando a banca de jornal e eu vi a capa da Veja com a foto do Wagner Moura dizendo assim, Capitão Nascimento, finalmente um herói que o Brasil... O herói que o Brasil precisa. E eu olhei para aquilo e falei, cara, tem algo errado nisso. Se a Veja tá dizendo que esse é o herói que o Brasil precisa, esse cara é um filho da puta e eu tenho que ver esse filme. E eu tava vendo... Porque se a Veja fala alguma coisa, com certeza vou achar o contrário. Sim. Tá bom. Ok, continuando. Juba, seu segundo filme faz favor. Bom, vamos lá então. Então, direto pra 1980 com Guerra nas Estrelas 5, episódio 5, O Império Contra-Ataca. Eu conheço como Guerra nas Estrelas, mas hoje em dia o pessoal conhece como Star Wars, né? Então... Conhece errado. Conhece errado. Exato. Não, ele... a primeira... Vamos falar só o seguinte. Fala só rapidinho o diretor e a sinopse pra eu poder emendar com uma piada idiota, vai. Beleza. O filme aqui não é dirigido pelo George Lucas, né? Então ele é dirigido... Graças a Deus! Ô, oh, glória! E o Yoda treina Luke Skywalker para ser o Cavaleiro Jedi. Han Solo corteja a Princesa Leia enquanto Darth Vader retorna para combater as forças rebeldes que tentam salvar a galáxia. Isso se chama sinopse de merda, tá? Mais uma vez, não fui eu que fiz, tá? Agora, o Guerra nas Estrelas 5, Império Contra-Ataca, foi a primeira vez que eu me senti perdido no cinema. Por quê? Eu sou da época que o Star Wars não era 4, Uma Nova Esperança. Era só Star Wars. Tu lembra disso, Pensador? Sim. Aí eu estou eu, pequeno infante, 1982, que foi quando se lançaram aqui no Brasil, Nerd Marvel tinha só essa película, né? Eu estava... Vai tomar no meio do teu cu, antes que eu me esqueça. Estava eu com meus pequenos 9 aninhos de idade e estou eu no cinema assistindo com meu papai e minha mamãe e meu irmãozinho o Guerra nas Estrelas 5 e eu penso cá com meus botões. 5? Ué? Tá faltando alguma coisa. E os outros 4? Quais são? Que eu não conheço. Perdeu na tradução aí, pai. Ah, cadê os outros? Eu conheço um. Cadê o 2 e o 3 que eu não conheço? O 2, o 3 e o 4 que eu não conheço. Mas na nossa época, eu acho que não tinha essa nomenclatura de 5, não. Tinha. Cara. Quando eles lançaram o Guerra nas Estrelas 5, já lançaram como 5. O 4, quando saiu no cinema, não era 4. Era só Guerra nas Estrelas. Não tinha nem o subtítulo. Inclusive, na época, isso deu origem a uma lenda urbana de que, na verdade, nos Estados Unidos, Guerra nas Estrelas era uma série de TV e os melhores episódios viravam um filme, por isso que começava no 4, porque era série de TV antes. E nunca foi verdade, mas a gente jurava que era. E também a lenda urbana de que o Jorge Lucas sempre teve os roteiros do 1, do 2 e 3, mas guardou porque achou que não eram bons o suficiente para virarem filme. Aí eu olho para essa lenda urbana e falo, vai tomar no meio do olho do cu, vai... A gente viu depois, porra. O roteiro era muito bom, é muito bom. Nossa. Ah, muito bom, né? Jar Jar Binks, as escrotocôndrias, né? As mitocôndrias lá, né? Ô, rapaz! De bom demais da conta, né? Rapaz! Dona Ana, a senhora como boa trekker, imagino que conheça Jornada das Estrelas e o Império Contra-Ataca. Você quer dizer Guerra nas Estrelas, né? Ah, eu sim, sou... claro. Claro, eu sou uma besta. Eu sou tracker, mas meu coração é Ruvian e como uma boa tarde tem espaço para um monte de tranqueira. Com a cerveja. Tá. E eu assisti sim. Esse é daqueles filmes, assim, eu não consegui assistir nenhum deles no cinema, só a primeira prequel, né? Naboo, Jar Jar Binks, esse eu consegui ver no cinema. É, fazer o quê? Gente, eu era. De 1977, 1980, eu era menininha ainda, eu era criança. E criança pobre, que é a pior definição. Não, isso eu tenho que falar com certa razão também. O 1 eu não vi no cinema, eu só vi o 2. O 1 eu não vi. É a mesma coisa aqui, eu vi o 2 no cinema também. É, o máximo que eu vi em casa foi o especial de Natal do Star Wars. Pra quê? Uau! Eu vi, porra, que mal. A gente já falou dessa merda. Não, para. Não me assombra mais com essa merda. Tá bom, para. Então, vamos esquecer esse comentário por enquanto. Eu não consegui assistir no cinema, né? Acabei assistindo na televisão, não lembro em qual canal que passou. Star foi na Wars, Globo. Depois passou... Foi na Globo. O Império Contra-Ataque. Gente, o filme é realmente muito mais... movimentado, ele tem muito mais ação, movimento. Roteiro, roteiro, começa por aí, né? Eu só vi coisa boa, só vi coisa boa. Pela ordem. Estou olhando de frente para o primeiro pôster de O Império Contra-Ataca, original em inglês, o vermelhinho, com o céu vermelhinho, todo mundo desenhadinho. E não tem 5 nem aqui, nem na casa do caralho. Só tem o título da parada. No pôster não filme tinha. Era no pôster, era no pôster não tinha, mas no filme tinha, jumento. No crédito. No pôster. Sabe aquele texto que vai subindo? Sim, no crédito. No crédito. Você começou a ouvir John Williams. Começou a ouvir? Então, tá subindo o letreiro, tá subindo, aí tá lá. Beleza. No letreiro, no pôster não. 5. O Império Contra-Ataca. Aí você vai ter o textinho. E no Brasil, uma voz em off lendo. E o pior, uma voz em off do Márcio Seixas, provavelmente, que ele que era o leitor de letreiros dessa época. Não, ai, cara. É incrível. E termina no cliffhanger, né? Aquela coisa de, meu Deus, como é que será que está o Han Solo? Oh, meu Deus, o Luke vai se recuperar da mãozinha com o implante? É tantas perguntas. Ele botou o implante do Soldado Invernal lá. Que faz um movimento. E vocês conhecem essa história, né? De que o segredo sobre quem era aquela frase famosa, né? Não, Luke, eu sou seu pai. O segredo tinha que ser tão grande. That's impossible! Não, seu Eu vi o Mark Hamill dando uma entrevista no programa do Graham Norton Show e ele falando assim: olha, você tinha, né, telefone, telegrama e a telecarry, que a mulher... Telecarry! Se você quisesse que algo deixasse de ser segredo, era só chegar e chamar: Carrie, eu tenho uma coisa pra te contar, mas não é pra falar pra ninguém. Olha, isso ia espalhar feito fogo, assim, no mato seco. Como já virou, inclusive, mote nesse episódio, né? Uhum. O potencial memético do 5 em relação ao 4, em relação, na verdade, da franquia toda, tá? Podemos falar isso dos 9 filmes. O 5 é o mais memético de todos, cara. Que é onde tem a porra do Yoda, é onde o Darth Vader se sagrou como o maior vilão da história do cinema e várias outras coisas, né? O I Know, não é do... Eu Te Amo, I Know, não é do 5 também? É, do 5 também. É? Porra! É só pra terminar o caos. Então diz que o diretor do filme e mais o roteirista chamaram o Mark Hamill de canto e falaram assim: olha, é o seguinte, essa frase aqui, no texto, diz que no roteiro dizia assim: você matou meu pai. Falou assim: não, quem matou o seu pai foi Obi-Wan Kenobi. Era isso que estava no roteiro para todo mundo ler. Mas falou assim: Mark, na verdade, a frase que ele vai dizer aqui não é: o seu pai não morreu, não fui eu que matei o seu pai, eu que sou seu pai. É isso que ele vai dizer. Não tem nada a ver com Obi-Wan Kenobi. E o Mark: é sério isso? Você: veja aí o seu sentimento, sinta alguma coisa. Vendo, zoaram com o próprio texto. Assim, e tem um detalhe: eu sei, o diretor da cena sabe, e você sabe. Se vazar, a gente já sabe que foi você. E fora o fato de que na cena mesmo, na hora da gravação, o Darth Vader não falou nada, porque não era ele que falava, era o Mufasa que falava depois, dublava por cima depois. Então foda-se que ele falasse na hora, né? Sim, mas é aquela coisa, o Mark interpretou sabendo o que queriam dele. Assim, o que Sim. você vai ouvir aqui é: eu sou seu pai. Não pode ser. Veja seu sentimento, sinta. E esse é outro daquelas historinhas do efeito Mandela, né? Que não é Luke, eu sou seu pai, é não, eu sou seu pai. Não tem nada de Luke, eu sou seu pai. Ele não fala Luke, porra. Exatamente. Não fala Luke porra nenhuma de Luke. Não, eu sou seu pai. Mas a frase ficou famosa como Luke, eu sou seu pai. Sendo que ele não falou Luke porra nenhuma. Era o... Quem dublava era o Simões, né? O Sir Jones. É, o Earl Jones. Não, tô falando aqui pra gente. Simões, não. Simões não, era o... Seixas. Não, Seixas não. Não foi o Seixas, não. Foi o... Papai Smurf, o original. Que eu entrevistei ele, cara. Sim. Silvio Navas. Navas. Silvio Navas. Ele, inclusive, vocês ouvem ele toda vez que vocês abrem o Paranerdia, porque a voz do Darth Vader na abertura do Paranerdia é o Silvio Navas, tá? Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds, nerds e nerds. Babaca! Sim, eu sou babaca, desculpa. Você pode, você entrevistou o Silvio Navas, porra. Então foi a primeira vez que a gente ouviu o Darth Vader dizer que não, eu sou seu pai. Foi o Silvio Navas, com certeza. It's impossible! Não é verdade! Cara, o Mark Hamill foi tão canastra na porra dessa cena. Nossa, óbvio que eu revi ali recentemente, nasceu o Coringa. Né? ali na puta que pariu, nossa senhora, é muita canastrice pra uma pessoa só. Ali mamãe, venha para o lado venha para o lado negro, Luke, nós temos bolo. Oh, não, the cake's alive. Ai, cara, é impossível não dizer que o 5 é muito superior ao 4, né? Principalmente porque o 4 não e tinha continuação. E ao 6, e ao 7, e ao 8, e ao 1, e ao 2, e ao 3. A gente pode, né? a gente pode parar nesse daí, porque daí é ladeira abaixo, Alex. É que cara, nessa... o 6 era necessário porque tinha que dar uma finalização, porque mal ou bem o 5 não finaliza porra nenhuma. Ah, ele deixa um monte de ponta solta. O 5 foi um dos primeiros filmes, famosos filmes do meio, né? Que é o filme que continua a conversa e para no meio para depois ter continuação, porque o 5 foi feito. É, só que diferente. Ter continuação. Só que diferente da maioria das franquias de 3 filmes, não é um filme para cuspir como os demais. É um filme que faz uma mudança completa dentro da história do arco. Então, por isso ele está aqui na nossa lista e por isso ele é tão referenciado. Com certeza. E para terminar esta brincanagem, eu vou botar agora para discussão o segundo filme do Homem-Aranha, Miranha 2, de 2004. Já tínhamos falado do Sam Raimi, né, Pensador? Então vamos falar do Sam Raimi de novo, né? Diretor Sam Raimi e a sinopse. Esse é melhor que o primeiro mesmo. Tá, obrigado. O Dr. Octo Octavius é transformado no Dr. Octopus quando uma falha em uma experiência de fusão nuclear resulta em uma explosão que mata sua esposa. Ele culpa o Homem-Aranha pelo acidente e deseja vingança. Na verdade, em teu cu que ele deseja vingança, porque quem desejou vingança era o Harry Osborn. Mas foda-se. Vambora. Enquanto isso, o alter ego do herói, Peter Parker, perde seus poderes. E o Homem-Aranha também. Não foi só o Peter Parker que perdeu os poderes. O Homem-Aranha também perdeu, porque são, por acaso, a mesma pessoa. Filhos da puta. Para complicar as coisas, seu melhor amigo odeia o Homem-Aranha e sua amada fica noiva. Sinopse de merda. Tamos aí. Mas tá bom. Cara, duas coisas. Primeiro, a melhor caracterização de personagem de quadrinhos no cinema chama-se J.K. Simmons como J.J. Jameson. Eu nunca vi um personagem tão bem retratado no cinema até vir o Tony Pinga. Concordam? Sim. Porque, cara, o J.K. Simmons, cara, incorporou o J.J. Jameson até a alma. Nossa senhora! E falando dos memes de novo, né? A risada do Jameson, que é nesse filme que acontece, né? Quando o cara pede um aumento, ele... Tá falando sério? Cara, essa cena é maravilhosa. Cara, todas as cenas do JJJ são um roubo de cena um atrás do outro, né? E mais uma vez, o amigo do amigo, que tem o irmão do Sam Raimi, tá lá como assistente do JJJ, né? E o Alfred Molina, na minha opinião, é o melhor vilão de filme do Homem-Aranha de todos os filmes de Homem-Aranha que já foram feitos até hoje. Não, com certeza. Discutam comigo se vocês acham que eu não tenho razão. Não, olá, Peter. Pedro Manobrista. É nesse filme que o Pedro Manobrista, também conhecido em terras estrangeiras como Peter Parker, é nesse filme que ele fica zoando a Mary Jane. Caralho, agora que eu entendi, Peter Parker, porra, né, Pedro Manobrista. Vai tomando porra, né, caralho. Ai, foda-se, nesse filme que ele fica sacaneando a Mary Jane, perguntando pra ela a todo momento na cena de ação: a Gwen tá aí, Mary Jane? É nesse filme ou é no anterior? Não, é nesse, é nesse. Aguenta é aí, nesse. Mary Jane. Aguenta aí, Mary Jane. Aguenta aí, Mary Jane. Né? Tá bom. Vamos e convenhamos. O Sam Raimi mata a pau. Pelo menos nessa época ele matava a pau. Quando o quesito é efeitos especiais. Que aqueles tentáculos. Puta que pariu, cara. São uma obra de arte cinematográfica. É, não só pela... Tudo bem, os tentáculos estão bem feitos, etc., são. Mas o jeito que o Sam Raimi pegou aquele movimento frenético de câmera que ele praticamente inventou, assim, numa época em que não tinha direito de Steadicam e ele colocava no Evil Dead... Uma curiosidade. O Sam Raimi inventou a Steadicam pro Evil Dead. Olha aí. Que ele colocava a câmera numa cadeira de rodas e empurrava para fazer aqueles traveling shots rápidos no meio da floresta. E o jeito que ele adaptou isso para fazer o ponto de vista do Homem-Aranha balançando pelo prédio, a dinamicidade das cenas que ele fez. Aquela sequência do metrô é uma das coisas mais bem feitas. Sim, porra, a luta no trem, cara, assim, é foda pra caralho. Nossa senhora! O Juba Kun, que é jovem, e jovem joga videogame, ele vai confirmar isso no videogame, por conta dessa inventividade cinematográfica de várias tomadas já citadas pelo pensador e pelo Nerdmaster, foi exigência para a feitoria do Homem-Aranha 2 no PlayStation, não sei se no 1 ou no 2, acredito que no 2. E era necessário passar aquela atmosfera que a galera teve no filme. Tanto entendeu? Foi no 2, cara, que a logomarca do PlayStation 2 é com a mesma letra do logo do Homem-Aranha. É, PlayStation 3, que tem a... É no 3? Então é no 3, viu? É a mesma logo, a mesma letra, mesmo tipografia do Homem-Aranha. Eu lembro também de uma entrevista do Sam Raimi falando que parte daquela cena de transformação lá do Dr. Octopus, ele trouxe influência porque pediram, não foi porque ele a produção pediu para que trouxesse influência dos filmes anteriores, que no caso era Uma Noite Alucinante. Então ele trouxe... Não, aquela cena dos tentáculos matando todo mundo é terror purinho. Eu só acho necessário fazer uma tradução, porque você não contemplou os velhos quadragenários que estão assistindo a gente outrora. Para você que não entendeu o que foi dito até agora, o linotipo era o mesmo que foi usado no filme, no videojogo. Desgraçado. Caro ouvinte, quadragenário e quinquagenário. Ah, peraí, só a título de curiosidade, assim como quem não quer nada, porque tá pedindo, ele tá pedindo. Chiquinho! Oi. Ah, merda. Pronto. Novamente, no quesito memético, no quesito criação de memes... Cara, o Homem-Aranha 2 mata pau, porra. Porque todas as cenas do Octopus é meme. Todas as cenas do Octopus viraram meme. E se você tem o DVD/Blu-ray desse filme em casa, parabéns. Os erros de gravação desse filme são maravilhosos. Aquela cena do Octopus pegando um copo de uísque do Harry Osborn e botando na boca, no filme só aparece ele tirando o copo. Nos extras, nos erros de gravação, tá toda hora eles tentando fazer o tentáculo botar o copo na boca do Alfred Molina e não dá certo uma vez sequer. Ele se baba toda santíssima vez. Tanto que retiraram, só botaram ele tirando o copo da boca porque não dava pra gravar daquele jeito. Fala, filho. Mas você, ouvinte, que não tem acesso ao DVD, fique tranquilo que tem a vários cortes dessas cenas com erros de gravação na internet para você assistir com tranquilidade. Ah, no YouTube também tem. E sabe um extra que também tem no YouTube que também tá no DVD e que eu amo de paixão? O Alfred Molina é o Octopus, beleza? Beleza. Uhum. Aí naquela primeira cena, que é aquela cena da fusão nuclear, que o Octavius ainda é Octavius, não é Octopus? Eu acho que é fissão, né? Não, fusão. É fusão. É fusão, não é fissão, não. Eu revi o filme recentemente. Eles falam fusão, não fissão. Se é fissão, parabéns. Eles erraram na hora de falar fusão. Fusão é igual aquele desenho animado que os bichinhos fazem fusão. Tá aquele, bom, posso aquele continuar? Aquele cachorrinho e aquela garotinha do fusão. Fullmetal Alchemist. Tomar no teu cu. Não me esqueça. Tá? Vamos lá. Aí tá lá, o Alfred Molina tem que fazer aquela cena. Aí o extra é o seguinte: Sam Raimi, para poder dar mais, vamos dizer, ênfase no como que o Octavius tem que atuar na cena, convidou um convidado especial para mostrar a Alfred Molina como é que ele quer que a cena seja feita. Aí tá o Alfred com aquele colete do Octopus, do lado do Sam Raimi, e o Sam Raimi, ó, eu quero te chamar esse cara aqui, ó, é desse jeito que eu quero que faça a cena, tá? Era o William Dafoe fazendo o papel do Octopus. Cara, e o William Dafoe é muito canastra, cara, ele exagera pra caralho na cena, porque era pra fazer graça. E quem não lembra, o William Dafoe era o Duende Verde. Duende Verde no primeiro. Aí, cara, a cena é muito engraçada, porque tá lá o Dafoe com os tentáculos fantoches, puppets, né, fazendo a mesma fala que o Molina vai fazer depois no filme mesmo, né? E ele é muito canastra, cara. Mas muito, mas põe, cara, canastrice do tamanho da canastra da Emília. De tão canastra que o cara é, cara. Mas vamos combinar, é um filme de super-herói. Um filme de super-herói, ele é, por si só, exagerado, assim como o gibi é exagerado, porque... Vamos lembrar que o público-alvo de um gibi de super-herói, a despeito de a gente estar quadragenário e alguns de nós ainda lermos um gibi ou outro, vez por outra, o público-alvo é tal qual um shonen japonês, né? Lá ainda divide por gênero, né? Para molecote de 13, 14 anos, de 11, 12, 13, 14 anos. Então, o William Dafoe, que é um cara que a gente já viu em outras produções e tal, ele sabe dosar a intensidade do interpretar dele. E dentro de um contexto de filme super-heróico, não seria canastrice, seria a intensidade que a cena de um filme de super-herói pedia, na minha opinião fecal, é claro. Tá, eu concordo com a tua opinião fecal, eu concordo pelo fato dela ser fecal, entendeu? Mas você tem que admitir, cara, que quando o Dafoe quer ser canastra, ele é canastra. Como quando ele quer ator. Ser canastra, nossa, ele passa canastra pra baú de tão canastra. Não, é de ais a ais. Não, é de ais a ais. Com cerveja, porra. O que falar? Dona Ana, suas opiniões, por favor, sobre Miranha 2. Bom, esse é um que eu consegui assistir no cinema. Eu também. Eu já tinha assistido o primeiro. Tem lógico que eu quis assistir o segundo, porque eu já tinha gostado bastante do primeiro e a experiência com o segundo, eu concordo que foi melhor do que a primeira. Em primeiro lugar, porque o William Dafoe é aquela coisa, né? É a caricatura. Ele até que estava um bom Norman Osborn, porque o Norman é muito caricatural, tá? Uhum. Mas o Octopus, ele ganhou umas camadas de humanidade que no quadrinho não ficava tão evidente, sabe? Cara, as cenas pré-Octopus do Molina são sensacionais. Só aquela cena dele conversando com o Peter e discutindo princípios de física é maravilhoso, cara. É uma delicinha de assistir o filme. Não, né? Filmaço, muito bom. E eu acho que é isso que o filme tem que se propor. Eu vou divertir. Quem sentar aqui nessa cadeira, seja ou no sofá de casa, seja na cadeira do cinema, vai se divertir assistindo. E ele, nossa, ele atinge o objetivo com louvor. E mais uma vez, o Bruce Campbell abrilhantou mais um filme do Sam Raimi como o porteiro do teatro. Filha da puta. Que ele já tinha estado no primeiro filme, mas aí como o apresentador da Luta Livre, né? Que o Aranha de meia na cabeça vai participar. Sim. E venhamos e convenhamos que a gente tem que dar um parabéns especial ao senhor Dylan Baker por ter sido o ator / personagem mais sacaneado na história do cinema. Porque ele foi o Dr. Cut Corner por dois filmes pra não, só transformarem no lagarto depois, lá na puta que pariu, no terceiro, segundo ou terceiro filme do segundo remake do Homem-Aranha, cara. Que sacanagem. E esse cara é bom, né, cara? Esse cara é bom. É bom, mas sacanearam, porque agora vai vir lagarto. Agora vai vir lagarto. Cadê o lagarto? Agora vem. Hoje não! Inacreditável. O elenco todo desse filme é maravilhoso. O Tobey Maguire é o melhor Peter Parker, apesar de não ser, na minha opinião, o melhor Homem-Aranha. Mas Nerdmaster, mas eu queria fazer uma pergunta peremptória. Será que se eu largar a tua mama... Eu ainda paro pra ouvir filha da puta, mas tá bom. Então tá, Tobey Maguire, que pra mim foi o melhor Peter, apesar de não ser, na minha opinião, o melhor Aranha, mas tudo bem, beleza. A Kirsten Dunst como Mary Jane, nossa senhora, rapaz! Eu não gosto dela como Mary Jane. Ah, eu gostava, mas não. Aí é questão de gosto. O James Franco fez um Harry Osborn muito bom, muito bom. O Alfred Molina, a gente já falou, maravilhoso. O Alfred Molina é sempre bom. A Rosemary Harry é, na minha opinião, até hoje, a única tia May que é verdadeiramente parecida com a tia May. Porque depois a tia May foi sofrendo um processo de rejuvenescimento, né? Depois do Marinho Tomei, né? Mas essa última, Te Amei, eu nunca te vi, sempre te amei. Uma salva de palmas pra ele, nem merece. Vai tomar no meio do fundo. Vai, calma, pro profissional aí. Porra. Não, e como a gente já falou, o J.K. Simmons, como JJJ, porra... Melhor, eu nunca melhor vi personagem melhor caracterizado no cinema melhor do que todos. O JJJ, até o Tony Pinga. Depois apareceu o Tony Pinga e o Tony Pinga empatou. Não, o Tony Pinga empatou com o JJJ. O JJJ desses filmes do Aranha, eu acho que ele rivaliza em caracterização com o Super-Homem de 78. Rivaliza, tipo, o troféu fora de concorrência, né? Hors concours, Clóvis Bornai, da Marvel. O Christopher Reeve, né? É, o Christopher Reeve como Super-Homem Super-Homem justo. Na DC. Justo, e o JJ Jameson na Marvel. Eu acho que esse é o top. E tem erros de gravação maravilhosos com o JJ. Na hora que tem aquela cena que o Homem-Aranha desistiu do uniforme, né? Aí o JJ tava desesperado porque o crime tava aumentando, o Homem-Aranha rouba de volta o uniforme, ele... Ladrão! Em português é ladrão, mas no inglês é thief! Aí, no que ele fez, o thief caiu a dentadura, que ele tinha uma dentadura pra fazer bocarra no JJ, né? Thief! E o troço caiu da boca dele. Todo mundo em volta caiu na gargalhada, cara. Ninguém se aguentou em pé. Pô, só nessa brincadeira, meia hora pra voltar a fazer a cena. Ninguém conseguia voltar pra cena, cara. Aí pra voltar pra cena, ainda vai ter no momento, o cara vai dar um risinho na hora, aí volta, toma uma água. É complexo, gente. Cara, mas esse filme... Acabou o dia de filmagem aí. Né? Sim. Esse filme tem as cenas mais icônicas de Homem-Aranha, de todos os filmes do Homem-Aranha. Sinceramente, o pensador já falou, a briga no trem do Octopus com a Aranha, com aquela cena dele com as teias tentando fazer o trem parar, aquilo é emocionante. Aquilo é bom. O emocionante nem é a parada do trem, é o que vem depois da galera pegando para o Homem-Aranha não cair e trazendo ele de volta para dentro. Nossa Senhora! Botando a máscara nele de novo para os Meganha não ver a identidade dele. Sim, aí a criança trazendo a máscara, né, falando: nós não vamos contar, seu Homem-Aranha. Pode botar a máscara de volta. Meu Deus! Todo mundo viu a identidade do Homem-Aranha. Foda-se, ninguém conhece o Peter Parker. Uhum. Ele é um moleque. Falou assim, gente, é um moleque. É um moleque de 30 anos que finge ter 18. Hollywood, né? Sendo Hollywood. É um moleque de 30 anos que finge ter 18, né? Mas tá bom, né? Esse filme é muito fantástico, cara. E até o William Dafoe só fez lá duas, três pontinhas. Né? Ele só apareceu, na verdade, naquela porra daquela cena lá no finalzão que o Harry taca uma faca na porra do espelho e descobre os parangolé de Duende Verde do pai dele, né? Mas mesmo assim, cara, é foda demais. Esse filme é maravilhoso em todos os sentidos, cara. E na minha opinião, é até hoje o melhor filme de Homem-Aranha no cinema live action. Ponto. Sim, que tem, sim. Tem o Aranha-Verso, que na minha opinião ele até supera, mas é animação. Sim. Voto com o relator. Nem o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que é o último, que é o Sem Volta Pra Casa, que tem os Miranha aparecendo e tudo. Não, o último é Tudo Eu Nessa Casa. Tudo eu não gostei desse filme. Do último? Da animação. Da última animação. A primeira é fantástica. Melhor coisa que já fizeram sobre o... Ah, eu tô falando de Homem-Aranha no Aranha-Verso, o primeiro. Sim, o primeiro desenho. O primeiro desenho é maravilhoso. Eu curti. Ok, parabéns. Eu concordo com você. Não te tiro a razão. Não tô tirando a razão dele, não. Eu acho o primeiro Aranha Verso melhor do que o segundo também. Mas, cara, é que o segundo tem um final ali que não é um final e você fica com aquela expectativa. É porque a gente tá esperando até agora a porra do terceiro. Era pra ter saído esse ano, né? E aí você sabe que deu um monte de merda na produção, que mudou um monte de coisa. Então você fica com aquele gosto amargo do segundo. Porque o segundo... Eu não gosto do segundo, não é nem por causa disso. Eu não gosto do segundo porque eu não gosto de filme que a continuação requenta o mesmo roteiro do primeiro. No primeiro teve um negócio que o tio do Miles era o Prowler, né? O Gatuno no Brasil. E aí vem toda aquela conversa com os outros aranhas que... Cada um deles perdeu um membro da família, que tinha que acontecer, que era inevitável. O segundo é a mesma merda. Teu pai vai ter que morrer, não sei o quê. Você não pode alterar isso. Que é a mesma merda. E eu não gosto de roteiro requentado pra sequência, assim. Tem as partes. A única coisa que eu gostei do segundo, da segunda animação, foi terem trazido o Aranha 2099. Pois é, que já tava eu no gosto. Primeiro, né, mal bem, né? Mas ele apareceu mais no segundo, sim, né? Sim. Bom, não importa. Então, vamos encerrar por aqui. Eu quero, antes de mais nada, agradecer muito aos meus queridos amigos pela participação. Senhor Pensador Louco, muito obrigado pelas suas escolhas, foram realmente filmes maravilhosos. Por favor, faça um jabá para o ainda existente Teatro Escuro do Pensador Louco, por favor. Tem lá, eu ainda estou pretendendo voltar, não sabemos quando, não sabemos como, só não sabemos, mas está lá, podcast fazendo resenha musical, podcast de audiodrama, podcast de filme esquisito, podcast sobre quadrinhos, e você encontra tudo em bladobladoblado.pensadorlouco.com. Dá uma chegada lá que ainda tem muito episódio para ouvir. Muito bem. Seu Chico do Couto, muito obrigado pelas suas escolhas, que também foram muito boas, e por favor, um jabá para o ócio leva ao vício. Então, obrigado a você, ouvinte do Paranerdia, que nos acompanhou tanto ao vivo quanto depois da transmissão ao vivo, né, no YouTube, que você não é assinante, vai ficar assinando agora para ser um dos próximos 1000 assinantes do Paranerdia, né? Se você está com saudade de mim e não se contentar e não deixar de ouvir esta minha voz suburbana comunista, você pode ir lá no ociolevaovicio.blogspot.com e ouvir as besteiras que eu escrevo, mostro e falo. Eu queria só puxar um jabá que o colega Pensador Louco esqueceu. Se você está aflito por ouvir essa voz melodiosa, lembrando que o nosso amigo Pensador Louco faz parte do corpo do Melhores do Mundo Podcasts agora. E ele, com outros cupinchas badernistas lamentáveis, está lá falando, participando do Melhores do Mundo Podcast também. Eu vou deixar bem claro, foi a única razão de eu voltar a ouvir o Melhores do Mundo, tá? Não, eu sou lamentável, eu tô escutando desde que eu ouvi o primeiro. Tá bom. E tá bom. Eu sou lamentável que dou biscoitinho chinês na CCXP. Tá bom. Juba-kun, apesar do podcast ter morrido, o J-Wave ainda existe, né? Então, antes de mais nada, obrigado pelas escolhas. Obrigado por você ter voltado a aparecer aqui na equipe Paranédia, depois de eu ter te xingado tanto lá no grupo da equipe, né? Que eu precisei xingar quase que a mãe e a avó desse filho de uma puta para ele poder aparecer no grupo da equipe, né? Mas obrigado a si mesmo e, por favor, faz um jabá pro J-Wave, ainda existe, né? Sim, o J-Wave segue firme, eu continuo produzindo resenhas, né, críticas de cinema, vou em cabines de imprensa, faço... ajudar os amigos jogos. fazendo trabalho aqui pro Paranerd, Adão, né? Não, cara. Então, o J-Wave continua firme nessa parte. Quanto ao podcast, em algum momento eu quero voltar, mas ainda não sei quando que vai voltar. Eu sei que eu queria voltar com o Cal, mas o Cal tá difícil pra caramba pra voltar, então talvez eu volte sozinho aí, sei lá, vamos ver aí. Você volta sozinho só se você quiser, né, seu corno? Que eu me lembre, eu também era parte da equipe do J-Wave. Não, eu fico, né? Falando como apresentador. Eu posso ser porro, seu corno. Na falta do sobrinho, leva o tio. É verdade, né? Tudo na família, né? A gente vê isso aí, pode deixar. Olha o nepotismo, denúncia. Não, é que tem uma piada interna no J-Wave de eu ser tio do Cal. Mas você não é tio do Cal? Não. Pra mim, eu só que foi. A minha voz é igualzinha à voz do tio do Caliban. Coitado, cara. Gente, o meme do esquilo agora na minha cara. Tan, tan, tan! Donana, muito obrigado pela sua participação e como única membra nessa conversa que não tem jabá para fazer, eu só te agradeço. Eu agradeço o seu agradecimento, mas eu agradeço o loop eterno. Só digo assim pro Juba, que bom poder te reencontrar aqui online, né? Fazia quase assim um século que a gente não se via. Foi o quê? Uns 84 anos atrás, né? Foi há 84 anos atrás. Ela só pra me fazer puxar a porra do meme da véia do Titanic. Ai, Ana, só você pra me dar trabalho. O Caliban realmente jogou uma pá de cal na participação dele. Aham! Puta que um pariu, depois falar de mim. Dudush! Ah, o Cal tava pedindo. Né? Então tá. Muito bem, então, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Valeu. Eu não vou desejar feliz ano novo, porque essa porra é pra 10 de janeiro. tava quase desejando feliz ano novo, só esqueci que essa porra desse episódio vai ser lançado 10 de janeiro. Você acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge da Fire Falcons Editions. Te vejo logo no próximo programa. Até mais!